Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria passar para vocês dois exercícios. Esse exercício também não é para você fazer uma vez, é para que se torne uma espécie de prática que pode ser repetida em vários níveis e com vários resultados ao longo do tempo. Ambos são baseados na distinção entre o que é você compreender seus próprios pensamentos e o que é você compreender alguma coisa. A maior parte das operações que nós fazemos durante o ensino, durante o nosso processo educacional, seja na escola primária, secundária ou no curso universitário, se refere exclusivamente ao mundo dos seus pensamentos. Quer dizer, tem pouquíssima ligação com a realidade da experiência. Então, logo o indivíduo compreendeu um conjunto de pensamentos que lhe são transmitidos pelo professor, ou que ele captou num livro, ou que ele mesmo pensou, ele acha que ele compreendeu alguma coisa. Tá certo? E muito bem, você compreender uma ideia é uma coisa, você compreender uma coisa, uma entidade real, tá certo? É outra completamente diferente. Aquele caso que eu expliquei das cartas, das pilhas de cartas, pode mostrar para você esta diferença. Naquele caso, você vê que num certo nível, o indivíduo apreendia a lógica dos próprios objetos que estavam colocados diante dele imediatamente. E que depois ele repetia a mesma operação com símbolos criados na mente dele mesmo. Quer dizer, ele criava um esquema que imitava aquela situação e daí, manipulando os dados desse esquema, ele compreendia o que se passava. Mas note bem que na segunda operação, você não tem o grau de certeza que você tem na primeira. A primeira é, de certo modo, imediata e você está manipulando os próprios objetos. Na segunda, você cria um modelo. O modelo não é o objeto, o modelo é um esquema simplificado do objeto. Mas, portanto, quando você chegou a compreender o funcionamento do modelo, você não tem a certeza de que aquilo se refere aos objetos. Você tem, então, que testar. O teste pressupõe, então, vamos dizer, um segundo tipo de operações, onde você simultaneamente tem que lidar com os seus pensamentos, com os esquemas mentais criados, e por outro lado você tem que lidar com os objetos propriamente ditos. Tá certo? Então você vai, desses objetos, você vai selecionar alguns pontos que correspondem ao esquema que você criou. Após você ter testado, você ainda não vai ter a certeza. Quer dizer que o processo de lidar com os entes do mundo real através dos esquemas mentais que você criou é tremendamente complicado. E praticamente todos os erros, todas as discussões, todas as controvérsias e todas as dificuldades que surgem no mundo da ciência e da filosofia vêm exatamente disto. Tá certo? Então, também é claro que a primeira operação, aquela que você fez, por assim dizer, pensando com as mãos, isso é uma expressão do Denis de Rougemont, pensar com as mãos. O primeiro esquema que você fez pensando com a primeira operação que você fez pensando com as mãos, ela não é verbalmente transmissível. Tá certo? Quer dizer, você percebeu aquilo, mas para você explicar o que você fez, você precisaria transpor esta experiência, tá certo? Em signos verbais. É isso? Com a segunda operação, você transpõe não em signos verbais, mas em signos, por assim dizer, visuais. Quer dizer, você reconstitui visualmente a coisa na sua imaginação. Mas para você explicar a primeira, você também teria que produzir um esquema mental com palavras. Tá certo? Esse esquema mental teria uma correspondência, vamos dizer, precária com os entes. De modo que a explicação traria novas dificuldades. Tá certo? Quer dizer, na hora que você tenta explicar aquilo, o outro não entende direito, tá certo? Você tem que repetir, tem que tentar de outra maneira, etc, etc, etc. Então, muitas vezes na vida nós somos confrontados, né, com esta opção. Ou eu entendo a coisa e não explico para ninguém, ou eu tento explicar e eu mesmo acabo não entendendo mais nada. E aquele O famoso negócio do Santo Agostinho, que perguntavam para ele o que é o tempo, ele diz, olha, quando ninguém me pergunta, eu sei. Agora, quando pergunta, eu não sei mais. Tá certo? Né? Ou então, aquele episódio do meu filho Davi, né? Que o sujeito perguntou para ele, mas como é o seu nome? É Davi ou Gabi? Ele diz, pô, agora também já não sei mais. Então... Então, essas, vamos dizer, essas perguntas que são produzidas, vamos dizer, por um estado de inquietação, um estado de insegurança, um estado de dúvida, muitas vezes elas são o elemento paralisante. Muitas vezes nós não chegamos a compreender as coisas simplesmente porque nós queremos compreendê-las. Ou seja, nós suscitamos perguntas, tá certo? E essas perguntas, como elas vêm de uma insegurança de base, a primeira coisa que elas fazem é criar uma distância entre você e o objeto. É, ou seja, para você se explicar para si mesmo, para explicar para um outro, tá certo? Você precisa criar novos esquemas mentais. Note bem, os esquemas mentais são realmente esquemas mentais, são criados na sua mente, eles não têm nada a ver com o objeto, é você mesmo que inventa. Né? Então, aí você se afasta novamente do objeto, você se fechar no mundo dos seus esquemas mentais, para você poder oferecer explicação ou para um outro ou para você mesmo. E aí você, quanto mais tenta explicar, mais vai se complicando, tá certo? Eu acho que uma das finalidades da educação seria ensinar as pessoas a contornar essas dificuldades, tá certo? E operar a inteligência da maneira mais simples e mais frutífera e com menos espírito crítico. Tá certo? Porque o espírito crítico, que induz você a fazer uma análise aprofundada, ele tem a sua função. A função dele é aquela que na digestão tem o suco gástrico. Quer dizer, você ingere a comida e daí tem que ter o suco gástrico para ajudar a digerir. Agora, se não tem comida nenhuma e solta suco gástrico, você consegue uma úlcera. Então, a maior parte das pessoas que eu conheço sofre de úlcera mental. O processo crítico-analítico funciona neles demais e com pouco material. Tá certo? Sobretudo, isto começou a acontecer, sobretudo, na minha própria geração, quando eu era adolescente. Então, tinha muita gente que dizia que era contra o que se chamava decoreba. Né? Então, até a minha geração, ainda peguei uns professores de estilo antigo, que obrigavam, por exemplo, você a decorar a história. Eu tinha um professor de história chamado Francisco de Almeida Magalhães, né, que ele ainda usava esse método. Quer dizer, você decorava a história. E depois de você decorar, você conversava um pouco a respeito. Né? Daí entram os outros fulanos que dizem, não, esse negócio de decorar é bem errado, você tem que ter a compreensão crítica. Tá certo? Então, daí você lia duas linhas de história e começava uma discussão que não terminava mais e você acabava não entendendo é coisíssima nenhuma. Né? Então, quer dizer, esta aparente apologia da compreensão terminava na total incompreensão. Por quê? Porque você não tinha material para discutir. Você não tinha conhecimento suficiente dos fatos para que a intervenção do espírito crítico-analítico pudesse dar algum resultado frutífero. E este é um problema que, vamos dizer, se propagou de tal maneira por toda a sociedade brasileira que hoje, por exemplo, se você abre esses sites de internet, sites de discussão, etc., o que você vê é assim, é um bombardeio de análise crítica em cima do nada. Quer dizer, as pessoas não têm conhecimento do assunto, não têm material memorizado suficiente sobre o qual pensar, não têm experiência vital e estão lá analisando. Isso aí é demência. Então, nunca ninguém vai chegar a coisa nenhuma por esse lado. Você veja, por outro lado, meu amigo Ahmed, que mora na China, né, você sabe que aqui os camaradas que chegam da China, eles tiram as primeiras notas em todas as escolas. O chinês chega aqui e dá um banho em todo mundo. Né, e, vamos dizer, os técnicos chineses e tudo são os melhores do mundo. É um negócio impressionante. Então eu perguntei para ele, como é o ensino lá? Ele disse, é só decoreba. Eu disse, claro que tem que ser decoreba, porque a língua chinesa, para você conseguir dizer mamãe em chinês, você já precisa ter decorado 5 mil caracteres. Tá certo? Então, você veja, uma coisa que eu reparei aqui nos Estados Unidos também é que a língua inglesa é uma monstruosidade. Quer dizer, qualquer coisa pode soar de qualquer maneira. Resultado, você tem que decorar tudo. Então, a língua é tão ruim que as pessoas são obrigadas a ficar inteligentes. Na língua latina isso não acontece, está tudo arrumadinho, etc. Então você liga no piloto automático, a língua, por assim dizer, ela fala por si mesma. Então, agora, aqui não. Aqui o sujeito, ele ler uma palavra, não significa que ele conhece a palavra. Ele precisa perguntar para alguém como é que soa esta coisa aqui. Né? Mesmo assim, ele sabe que pode soar de um jeito aqui, de outro jeito acolá. Em suma, ele vai ter que estar sempre atento àquilo. Ou seja, há um trabalho de atenção e de memória monstruoso. Na China, a mesmíssima coisa. A língua é tão ruim, tão complicada, que você precisa decorar um monte de coisa antes de você poder começar a falar, escrever, etc, etc. E isso torna as pessoas inteligentes. Leibniz dizia o seguinte, olha, presta atenção, Leibniz foi o homem mais inteligente que existiu no Ocidente depois de Aristóteles. Praticamente não há uma ciência ou um domínio da filosofia onde Leibniz não tenha feito contribuições absolutamente essenciais. Isso aí indo desde a física até a jurisprudência, passando pela história, pela teologia, pela moral, pela química, tudo. Né? Ele diz o seguinte, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, ainda que fosse de coisas totalmente irreais, seria o mais inteligente. Então, o tempo que vocês ficam analisando coisas, por que que vocês não colecionam álbuns de figurinhas? Então, ver figuras. Né? Diz que no Recife, antigamente, os garotos que vendiam o jornal na rua, né, anunciavam assim, né, Jornal do Comércio, quem não sabe ler, vê figura. Né? Então era assim, ver figurinhas, né, e guardá-las na memória. Muitas. Esse é o que Leibniz recomendava. Ele devia saber o que estava falando. Ora, o que o chinês faz quando ele aprende a escrever? Aquelas letras chinesas são desenhos, são figurinhas. Hã? Então, o sujeito para escrever o chinês do dia a dia, ele precisa 5 mil caracteres. Para escrever em chinês erudito, precisa 15 mil. Tá certo? Então, quando ele saiu do ginásio, ele viu e decorou, presta atenção, decorou 5 mil figurinhas. Até aí ele não participou de nenhuma discussão, não exerceu nenhuma inteligência crítica, né? Não deu palpite sobre nada, só decorou figurinha. É por isto que o chinês chega aqui e dá de 10 a 0 em qualquer um nos exames, tá certo? E é por isto também que o chinês tem essa capacidade tecnológica absolutamente monstruosa, porque você, todo mundo diz, ah, o chinês só copia as coisas. E, bom, ele copia sim, ele chega aqui, ele dá uma olhada no produto, daí vai para casa e desenha o produto e manda para a fábrica e eles fazem outro igual, tá certo? Isso aí é como Mozart. Mozart ia no teatro, ouvia lá a música, chegava em casa e escrevia tudo. Onde é que ele guardou isso aí? No pensamento crítico? Não, foi na memória. Mas, quer dizer, a memória dele estava aberta para aquele negócio e se impregnava de tal modo que aquilo ficava. E ele conseguia reconstituir. Dizer, isto é a inteligência. A quantidade de raciocínio crítico que você precisa ter é assim. A proporção é exatamente esta. A quantidade de comida comparada à quantidade de suco gástrico. Agora, hoje em dia o ensino está invertendo. Quer dizer, você com pouquíssimo material, começa já a perguntar para o aluno o que que você acha, qual é a sua opinião, exerça aqui o seu pensamento crítico. O resultado, ninguém aprende nada. Então, estes exercícios que eu vou dar são exercícios, na verdade, de percepção. Não são exercícios de pensamento crítico, embora você vai precisar apelar muito à memória e à imaginação para eles. Quer dizer, não é propriamente para você pensar, é para você recordar e para você imaginar. Porque eu sei o seguinte, a minha experiência me diz que quando você pergunta para um sujeito, o sujeito dá uma opinião e você diz, da onde você tirou essa opinião? Então eu estou perguntando a história daquela opinião. Como é que aquilo chegou até a mente dele, como é que se elaborou, etc, etc. Invariavelmente a pessoa responde com argumentos em favor da opinião. Quer dizer, ele está confundindo a origem com o fundamento. Eu perguntei a origem, ela me responde um fundamento. Fundamento que na maior parte dos casos ela inventou na mesma hora. Daí eu espremo, espremo, espremo, e daí a pessoa confessa que ela não sabe como aquilo veio parar na mente dela. Digo, ora, uma ideia é que você não sabe de onde veio. Tá certo? Tudo que você possa argumentar em favor dela é um remendo que você fez depois. Quer dizer, a coisa está caindo e você coloca lá aqui um durex, fita gorila. Aqui tem um negócio que gruda até pensamento, chama fita gorila. Põe lá uma fita gorila, entendeu? Então, é isso que as pessoas fazem. Digo, mas espera aí, mas isso aí é o pensamento na base da gambiarra. Né? Aqui gambiarra chama waiver. Né? Quer dizer, você inventa um waiver, uma gambiarra e fica lá colando o negócio para não cair. Ora, se o indivíduo não sabe a origem das suas ideias, ele não sabe a sua própria história interior, ele não tem consciência de quem ele é intelectualmente. Então, se ele não tem consciência de quem ele é, as suas ideias são produtos soltos, que não têm raiz nem dentro dele e nem dentro da experiência, e que por isso mesmo não significam absolutamente nada. E para que discutir ideias que não significam absolutamente nada? Então, o resultado é que o ensino atual está transformando as pessoas em monstrinhos, em deformidades intelectuais formidáveis. Agora, depois essas deformidades aparecem nos debates públicos. Então, outro dia eu vi uma discussão, eu até comentei no Throat Speak, mas comentei apenas como notícia política, não analisando a coisa mais seriamente. Onde havia uma discussão entre o articulista da Folha, o Contardo Caligares, né, e o poeta... Ferreira Goulart, exatamente. Então, o Ferreira Goulart tem dois filhos esquizofrênicos. Né? E ele sabe o que é isto. Tá certo? Já houve desastres na casa dele por causa dos filhos. Os filhos agrediram ele, um negócio maluco. Então, você tem um maluco em casa... Assim, a sua vida está desgraçada. Essa que é a verdade. Né? E ele, bravamente, tem suportado isso há 30 anos, etc, etc. Então, quando aparece uma lei aí que regulamenta a dificuldade para internar um maluco, seguindo, portanto, a orientação da antipsiquiatria, né, que na antipsiquiatria, desde os anos 70, né, começou a demonizar a internação psiquiátrica, em função disso, teve lá uma discussão, o Ferreira Goulart reclamando contra a regulamentação e o Contardo Caligares, ainda que reconhecendo alguns excessos da antipsiquiatria, defendia, e dizia, não, aqui antigamente os psiquiatras eram agentes da repressão, né, da sociedade autoritária, e que depositavam nos hospitais, como em prisões, as pessoas que tinham uma conduta divergente ou inconveniente. Então, daí, a partir da antipsiquiatria, as pessoas foram libertadas. E eu lendo aquela discussão, eu vi o seguinte, o Ferreira Goulart é um cara que foi comunista a sua vida inteira, mas foi comunista, mas não é idiota. Né? Então, ele sabe reconhecer, e sobretudo nesse caso dele ter experiência pessoal, da dificuldade, né? Ele sabe do que, mais ou menos do que ele está falando, mas sabe no ponto de vista microscópico, quer dizer, caso por caso. E eu acompanhei aquela discussão até o fim e vi que nenhum dos dois tinha a menor ideia da origem da antipsiquiatria. Então, eles estavam discutindo não uma realidade que é a antipsiquiatria como existiu no mundo, como um movimento que começou primeiro na Itália, né? Com o tal do Franco Basaglia, e depois veio para os Estados Unidos e tirou todos os malucos dos hospitais psiquiátricos e os devolveu para suas casas. Tá certo? Então, enlouquecendo já as famílias também, né? Então eles estavam discutindo o conceito da antipsiquiatria. Agora, o que é a antipsiquiatria historicamente? Historicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Se você pegar esta definição que ele dá, que o Caligares dava ali da psiquiatria antiga, que os psiquiatras eram agentes da sociedade repressiva, né, que excluíam do convívio social as pessoas que tinham uma conduta divergente, eu digo, havia um lugar no mundo onde esta definição se aplicava literalmente, era a União Soviética. Na União Soviética, os hospitais eram órgãos da repressão. Então, se o sujeito tinha uma ideia divergente, ele era colocado no hospital psiquiátrico, como foram colocados milhares de dissidentes, entre os quais o Vladimir Bukovsky, que acho que ele passou 10 anos internado sem nunca ter sido maluco, e não sei como não ficou maluco lá dentro. Né? Quer dizer, você é contra o socialismo, nós já te damos uma injeção de Aldol, te botamos numa camisa de força, né? Te damos um eletrochoque, e assim por diante. Então, na União Soviética isso acontecia mesmo. Agora, de uma maneira não literal, assim, metafórica, a coisa podia acontecer também no Ocidente. Havia casos, por exemplo, o sujeito estava querendo ter um caso com a outra mulher, ele internava sua esposa, inventava que ela era maluca e internava. Isso aconteceu algumas vezes, tá certo? Houve outros casos onde o sujeito não era realmente maluco, mas alguém decidiu, né, por exemplo, uma discussão de herança, tal, você afasta um sujeito, né? Tem lá vários herdeiros, tem um que leva a maior parte, não, vamos como é que se diz, interditá-lo, manda para o hospital psiquiátrico, pega um atestado que o sujeito é louco, pronto, acabou. Daí você fica o guardião da herança dele. Acontecia essas coisas, mas acontecia, vamos dizer, como exceção. Tá certo? Ao mesmo tempo, havia inúmeros casos em que a internação psiquiátrica era benéfica, ou seja, ficava internado um tempo, levava lá seus eletrochoques, tomava seus Aldol e saía relativamente bem. E os hospitais eram feitos para isso, né? Então, quer dizer, você tinha duas situações. Uma onde a ideia da psiquiatria como um instrumento repressivo era uma realidade material comprovada, e outra onde ela podia ser aplicada como figura de linguagem. Tá certo? Bom, aconteceu que quando essa coisa dos hospitais, as internações, os hospitais políticos, como chamava, a psiquiatria política da União Soviética começou a ser denunciada no Ocidente, aquilo começou a virar um escândalo e logo veio o troco. Qual foi o troco? Pegaram aquela mesma descrição que se dava dos hospitais psiquiátricos soviéticos e aplicá-la metaforicamente a todo o sistema psiquiátrico ocidental. Não. Quem fez isso? Quem fez isso foi um senhor chamado David Cooper, que era um agente da KGB. Como é que eu sei que ele é um agente da KGB? Porque o colega dele, o Ronald Lang, contou isso. Então, na Itália, Franco Basaglia é um sujeito do Partido Comunista, um discípulo de Antonio Gramsci. E no mundo de fala anglo-saxônica, David Cooper era, né, literalmente, materialmente, um agente da KGB. Então, toda a antipsiquiatria foi um truque inventado pela KGB para desviar a atenção do fenômeno da psiquiatria política soviética, usando as mesmas categorias descritivas para uma situação onde elas só se aplicavam metaforicamente. Então, resultado, o metafórico virou literal e o literal desapareceu. Isso é a história da antipsiquiatria. É claro que um movimento inventado com estes propósitos, tá certo? Ele tem pouquíssima relação com a situação real do doente mental. Nada, nada, nada. Quer dizer, o doente mental é usado, vamos dizer, como pretexto para uma operação política. Eu digo, e os caras estavam lá discutindo, Ferreira Goulart e Contardo Caligares, e nenhum dava a origem da ideia. Então, o conceito ficava boiando no ar como se fosse uma forma platônica, tá certo? E como se tivesse surgido do céu. Ora, Então, é o caso de você perguntar assim, o que você acha das internações psiquiátricas? E daí o sujeito dá lá a sua opinião, etc, etc. Mas ele não tem ideia do contexto histórico quando surgiu isso aí. E é este contexto histórico que dá o real significado do que está sendo discutido. Então, em geral, as discussões públicas, sobretudo no Brasil, são só de ideias, são só de produtos mentais. E a conexão delas com a realidade fica impossível de você restaurar depois. Porque a questão, vamos dizer, a discussão das ideias, ela cria, ela tem a sua dinâmica própria, ela vai crescendo, ela cria um novo contexto cultural, etc, etc. E daí até você voltar, dá a impressão, quando você quer voltar ao contexto histórico, daí as pessoas vão dizer, ah, mas isso é argumento ad hominem, você tem que julgar as ideias em si mesmas e não os indivíduos que as produziram. Mas, então, como se você estivesse, no caso, como se a psiquiatria fosse uma mera ideia e não uma ação histórica efetiva. Está compreendendo? Então, seria como você discutir, por exemplo, pena de morte sem levar em conta que as pessoas morrem. Então, é claro que tudo isso é uma deformidade mental e é uma incapacidade. E eu gostaria que um dia no Brasil existisse discussões públicas entre pessoas que estão conscientes daquilo que estão falando. Mas, se você não sabe sequer de onde surgiram as suas convicções pessoais, como é que você vai saber de onde surgiram as discussões públicas que estão aí? Quer dizer, você vai pegar os símbolos já estereotipados e prontos e você vai discutir aquilo, acreditando que você está discutindo realidade. Entendeu? Então, isso aí é como duas criancinhas de 5 anos discutindo a vida sexual do papai e mamãe. Entendeu? Eles não vão entender nada. Vão falar de símbolos remotos, né? Então, é que nem a menininha, uma vez eu li, a menina que perguntou, mamãe, o que é orgasmo? E a mãe pensou, falou, é como um espirro. Ah, entendi. Então, daí ela vai discutir aquilo como um espirro, entendeu? Então, no fim, todas as discussões, vamos dizer, elas ficam apenas no plano, elas não têm a profundidade do contato com o real. Tá certo? Então, vamos dizer, esse exercício que eu vou dar para vocês, vamos dizer, para vocês acostumarem a referir as ideias, as opiniões, ao que elas têm de experiência biográfica real, quer dizer, aquilo que vocês realmente sabem ao longo da vida. Quer dizer, o primeiro exercício é o seguinte, é você perguntar o que é você conhecer alguma coisa, mas, pelo amor de Deus, não vai me dar uma resposta teorética, não é isso que eu estou perguntando. Você vai pegar, por exemplo, uma pessoa que você conhece e outra que você apenas viu ou que nunca viu. E você vai examinar, na sua experiência, qual é efetivamente a diferença entre uma coisa e outra. Note bem, eu não quero uma explicação teorética. Conhecer é isso assim, assim, assim, assim. Eu quero que você descreva para você mesmo, não precisa descrever nem em palavras, no começo você não vai nem conseguir descrever em palavras, isso vai lhe aparecer muito confusamente na sua consciência, mas é importante que você reflita isso uma vez, duas vezes, três vezes, mil vezes, tá certo? Que é a experiência de conhecer alguma coisa e de não conhecer alguma outra. Tá certo? Você pode fazer isso, por exemplo, com relação a uma pessoa. Mas você pode fazer também com relação, digamos, a uma máquina. Não é isso? Uma máquina que você diz que conhece. E outra que você não conhece. Qual é precisamente a diferença? Ou, digamos, entre um livro que você leu e outro que você não leu. O livro que você não leu, você imagina alguma coisa a respeito do que está lá. Porque senão você nem ouviu falar, você não teve notícia dele. Imagina um livro que você leu e que você gostou muito e que você se lembra bem dele. Tá certo? Qual é a diferença entre esse livro e um outro que você não leu? Qual é a diferença em termos da sua experiência real? Você verá que esta diferença não pode ser descrita só no nível da informação. Porque você diz, olha, a respeito do livro que eu li, eu sei mais do que do livro que eu não li. Não vai me dar uma resposta dessa. Não é disso que eu estou falando. É? Porque isso aí não é uma resposta. Isso é a própria pergunta. Certo? Então, é claro que o nível de informação é maior, mas não é disso que eu estou falando. A diferença entre da sua relação com o que você conhece e com o que você não conhece não está só no nível da informação, mas também está no nível do poder, quer dizer, daquilo que você pode fazer com aquilo. E também, vamos dizer, está no nível da afeição. Não é isto? Então, você, com esse exercício, vocês verão que existe um elemento em todo conhecimento que normalmente nós não associamos com conhecimento, mas associamos apenas com relações humanas, que é o elemento de intimidade ou de proximidade. Onde você sente que aqueles elementos conhecidos já não estão só no objeto, mas fazem parte de você. Então, nesse sentido, como você os incorporou e eles são valores para você, são elementos da sua vida, não é só mais o objeto que é responsável por eles, é você também. Então, de certo modo, você responde por aquilo. E você não responde pelo que você não conhece. Então, existe um elemento de intimidade, né, um elemento de identificação e um elemento de responsabilidade. Por exemplo, você não assume a responsabilidade por uma pessoa que você não conhece. Chega um sujeito para você e diz, olha aqui, o seu vizinho está querendo comprar o meu carro, né, e diz que vai me pagar em 3 meses, você conhece o cara, ele vai me pagar mesmo. Tá? Você, se você conhece bem o sujeito, confia nele, você diz, não, pode vender, vai firme. Agora, se você não conhece, você vai assumir? Não. Então, uai, o que é que o sujeito conhecido tem que o outro não tem? Qual é a diferença da sua experiência, da sua vivência? O que, que acontece na sua alma com relação à coisa conhecida? Se você não meditar sobre isso e não fizer esse exercício 1000 vezes, não adianta você ler 1000 livros de teoria do conhecimento, 1000 livros depois de epistemologia, você nunca vai saber do que eles estão falando. Então, qual é a diferença entre conhecer e não conhecer? O que aquele objeto conhecido, seja uma pessoa, uma ideia, um livro, um equipamento, uma máquina, um bicho, o que ele tem que os outros não têm? Por exemplo, você tem um cachorro. Você conhece o seu cachorro. Não é isso? Agora, tem um outro cachorro na rua que você não conhece. Qual é a diferença? Não é para verbalizar isso aqui, hein? Não verbalize nada. Só tentem recordar, ver qual é a experiência que você tem de um e qual é a experiência que você tem do outro. Para verbalizar é daqui 6 meses. O sujeito que conseguir verbalizar isso na primeira é William Shakespeare. Tá? Não vai dar para verbalizar. Mas note bem, como é que William Shakespeare terminou sendo William Shakespeare? Como é que ele poderia verbalizar coisas que ele não percebeu ou que só percebeu num relance e em seguida esqueceu? Se não é esse aprofundamento memorativo da experiência, você não consegue, muito bem, você vai conseguir, vamos dizer, repetir aquela experiência e ao ponto de dominá-la e conseguir verbalizá-la. Não é isso? Então, é importante você ver que de toda a imensidão de percepções, sensações, de pensamentos, de tudo que se passa dentro de você. Você consegue verbalizar uma coisinha mínima e você consegue recordar uma coisinha mínima. Mas note bem, onde está o depósito da sua inteligência, se não aí mesmo, né? E se você quer ser inteligente, bom, é ali mesmo que você tem que buscar. Então, lembra a experiência das cartas. Você sabe mais do que você sabe que sabe. Você compreende mais do que você sabe que compreende. Você percebe mais do que você sabe que percebe. É? Aonde que você vai buscar, vamos dizer, uma intensificação da sua inteligência? É ali mesmo, no que você já tem. E este é o sentido do que Sócrates e Platão falavam da anamnese. O que é a anamnese? É você recordar o que você já sabe. A explicação que Sócrates dá é mítica. Ah, você já viveu num outro mundo. Etc. É uma explicação poética. Tá certo? E, não obstante, está tudo ali. Quer dizer, o depósito do seu conhecimento já está em você. É que, vamos dizer, a nossa atenção reflexiva, ela passa rapidamente sobre este fundo de conhecimento e vai embora, vai pensar em outras coisas. Quer dizer, em geral, a nossa atenção reflexiva é dominada pelos assuntos que estão em discussão fora de nós, que estão em discussão na sociedade, que as pessoas falam. Quer dizer, aonde as pessoas chamam a sua atenção, é lá que a sua atenção reflexiva vai funcionar. Então, ela vai pensar mais sobre o que os outros estão falando do que sobre o que você já sabe. E é aí mesmo que você fica burro. Estão entendendo? Então, o segredo é simplesmente você fazer com que essa atenção reflexiva se volte para dentro e puxe desse fundo o que você já sabe, o que você já percebeu. Só que, cuidado, se você volta a atenção reflexiva para dentro e você começa a fazer análise crítica ou começa a querer verbalizar, você destrói tudo. Você precisa domar a sua atenção reflexiva para que ela lide com esses seus materiais internos de maneira delicada, cuidadosa e humilde. Está entendendo? Então, a atenção reflexiva, como ela é a parte que fala, né, socialmente, ela se acha muito importante. E quando ela vai lidar com memória, com a imaginação, ela entra que nem um touro numa loja de louça, destruindo tudo. Tá certo? Então, o que que sobra? Sobra em você só a parte falante. E você vira, digamos, o contrário do Caligares. O que não é a pior desgraça. Com um pouco mais de treinamento, você vira o Emir Sader. Tá entendendo? Então, vamos dizer, a pessoa que só opera, a única parte que opera, né, a máquina falante, a máquina, né, de como é que se diz, de máquina de pensamento crítico. Fala, fala, fala, fala, fala, analisa tudo, destrói tudo e não sabe nada. Certo? Então você tem que entender que existe dentro de você camadas que funcionam de uma maneira mais discreta, tá certo? Porém muito mais rápida, né, e que sabe mais do que você sabe. Então, não adianta você procurar o seu guru interior. Fala, não tem guru interior nenhum, é você mesmo, porra. Entendeu? Então, se você tentar, então, puxar dali dentro o que você já sabe, por exemplo, você sabe a distinção entre o conhecido e o desconhecido. Né? Quando você encontra a pessoa conhecida, a pessoa que você gosta, você tem uma reação. Então, desconhecido, você vê de outra maneira. Você sabe fazer essa diferença. E note bem, você sabe ter com relação ao conhecido e ao desconhecido toda uma constelação de reações altamente complexas. Não é isso? E você, esse conjunto de reações entra em ação sem que você nem pense nisso. Por exemplo, ter imediatamente, quando vê o conhecido, vê a memória das coisas vividas em comum, vem os valores compartilhados, vem as afeições compartilhadas, vem a lembrança de terceiros que estão associados. Ah, como vai a fulaninha? Não é assim? Tudo isso aparece sozinho. Fala, pô, mas olha quanta coisa eu estou sabendo. Nunca precisei pensar para fazer nada disso. É? Então, examinando isso aí, Para examinar isso aí, é necessário que a sua atenção reflexiva seja humilde. E que ela, em vez de entrar lá dentro ditando regra, ela entre para pegar e receber aquele material, sem analisá-lo criticamente e, sobretudo, sem criticá-lo. Sem espremê-lo. E nem mesmo tentando verbalizar num primeiro momento. Esse exercício de verbalização serão mais tarde. Verbalizar sua experiência interior. Hein? Tem exercícios para isso. Mas antes, para chegar nesse exercício de verbalização, você precisa ter alguma prática no negócio de imitar os escritores. E precisa ter alguns exercícios de formação do vocabulário. Tá certo? Formação de vocabulário não é ler dicionário, não é decorar o dicionário. Tá certo? Como é que você forma o vocabulário? É buscando as coisas que você já conhece e cujo nome você desconhece e buscando em seguida esses nomes. Quer dizer, você não vai partir das palavras para encontrar as coisas respectivas, mas ao contrário, você vai partir das experiências que você tem, né? E você vai buscar os nomes que expressem aquilo. Está entendendo? Por exemplo, um exercício muito bom é você olhar para a sala onde você está e você ver as cores que existem ali e ver se você sabe o nome de todas essas cores. De todas essas gradações. E já hoje não sabe. Né? Mas, se você está percebendo essas cores, você sabe a diferença entre elas. Né? Você só não sabe dar o nome, mas você está sabendo a diferença. Então, a sua inteligência reflexiva, falante, etc., etc., ela tem que aprender com aquela outra inteligência mais básica. Porque ela é sempre a mais burra. Né? A percepção é enormemente inteligente, as sensações são enormemente inteligentes, a intuição é enormemente inteligente, a memória é inteligente, a imaginação é inteligente, só a parte falante que é burra. E é justamente a parte falante que a gente sempre segue. Está entendendo? Na escola, antigamente, a pessoa fazia um exercício de descrição. Mas esses exercícios eram tão esquemáticos e tão pobres que não dava nem para o começo. Mas hoje em dia, acho que nem isso mais se faz. Né? Então, ele pensa assim, onde já se viu obrigar a criança a descrever a realidade? Isso aí é limitá-la, tá certo? A criança tem que inventar o que ela quiser. Né? Muito bem, se entenderam este primeiro exercício, vou lhes passar um outro. Este exercício, veja, houve aqui uma pergunta que chegou hoje, que parece que a pessoa leu os meus pensamentos, porque eu fico com esse exercício na minha cabeça. É aqui, ó, Ana Regina. Durante meu curso de economia na aula de sociologia, uma prof pediu-me como resposta a identificação no mundo real de um conceito sociológico. Uma vez no curso de economia pediram para relacionar, descobrir no mundo real um conceito social. Uma vez. É? E como é que você faz para identificar isso no mundo real? Hein? Resposta, você não pode fazer isso. Porque nenhum conceito sociológico ou econômico pode corresponder diretamente a nenhum fato do mundo físico. Vou mostrar para vocês como é que você chega a ter uma percepção da sociedade humana que lhe permita mais tarde saber a que correspondem os conceitos econômicos, sociológicos, etc., etc., etc. Então, você vai ficar sentado na sua sala, no seu escritório, pode ser na cozinha, no banheiro. Pegar uma folha de papel e fazer uma lista de todos os objetos que tem ali. Não pega um lugar muito cheio de coisa. Você entrar no meu escritório, nunca mais vai terminar a sua lista. Certo? E lá é o bagulhódromo. Né? Hoje mesmo minha mulher está se queixando. Pô, a gente não pode entrar aqui, que a gente fica tropeçando, caindo. Então, não pega um lugar como... Pega uma coisa que tenha menos. Sabe? Então... E daí você vai pegar cada um daqueles objetos e perguntar assim, como foi que isto veio parar aqui? Não vale dizer assim, ah, eu comprei no Walmart. É bom, como é que ela foi parar no Walmart? Parta do princípio infalível de que essas coisas não existiram desde sempre. Elas, por assim dizer, elas vieram à existência. Não é isso? Então, por exemplo, você pode rastrear. Aqui temos uma garrafa de água Perrier. Então, este negócio aqui ajunta duas coisas absolutamente heterogêneas que jamais poderiam ter vindo do mesmo lugar. A água que está dentro e o plástico da garrafa. Não é isso? Mas ainda tem aqui umas letras. Olha, água, plástico e letras não pode vir do mesmo lugar. Então é o seguinte, você imagina, faça esse exercício na sua imaginação, você tenta imaginar a fonte, o sujeito lá descobriu um buraquinho de onde saía a água, tá certo? Ele, bom, isso bastou? Eu falo, não. O sujeito precisou pegar esta água, né, e levar para um laboratório para analisar, para ver que propriedades aquele raio de água tinha. O laboratório também não surgiu do nada, alguém teve que construir o laboratório, e um monte de gente teve que estudar, né, o sujeito estudou química, estudou farmacologia, etc. Tem um monte de técnico lá. Todos tiveram que ser formados um por um, tá certo? E daí o sujeito voltou lá e falou, bom, agora aqui eu tenho uma água aqui que é uma coisa maravilhosa, mas, pi, como é que eu vou fazer para explorar isso aqui? Eu não tenho dinheiro. Daí ele pegou e falou, bom, eu vou no banco pedir dinheiro emprestado para eu montar aqui, né, uma empresa de água mineral. O banco também não saiu do nada. Alguém teve que acumular uma riqueza que no começo pode ter sido roubada. Convenhamos, muitos bancos surgiram assim, mas foi muito tempo atrás, a gente já não lembra essas coisas. Então você tem aí toda uma história, quer dizer, a história da origem dos bancos. Daí aos poucos o sujeito chegou lá e conseguiu convencer o fulano do banco a lhe dar um dinheiro. Daí ele foi para lá, agora nós precisamos de uns equipamentos. Eu digo, mas espera aí, que equipamento você usa para você extrair água mineral e engarrafá-la? Você vê que coisa enormemente complexa. Tudo para chegar a essa garrafinha aqui. E você vai tentar reconstituir para cada objeto que estava ali a origem, o rastreamento todo. Desde o seu estado de matéria-prima, quer dizer, matéria-prima sem forma, uma forma completamente diferente disto, até que ela adquiriu esta forma aqui. Por outro lado, o plástico. Ih, pô, peraí, como é que eu vou engarrafar? Agora, a garrafa plástica, antigamente era vidro, né? O vidro, o processamento do vidro é uma das coisas mais fascinantes que existe no mundo. Uma vez eu fui comprar uma chapa de vidro e acabei ficando 8 horas no escritório do sujeito porque ele me explicou tudo sobre o vidro. Eu saí dali atônito, né? Inclusive, eu descobri que o vidro, ninguém sabe se o vidro é sólido ou líquido. Porque se você põe uma chapa de vidro aqui na quina, ela vai dobrando, ela vai derretendo. Só que leva muito mais tempo que a água. As janelas das catedrais medievais, se você, em vez de olhar de frente, você olhar de lado, elas estão com formato de um pingo. Quer dizer, vai descendo e vai derretendo. Olha que material mais enigmático, né? E justamente é esta natureza ambígua do vidro que permite que ele seja processado industrialmente pelo fogo. Então, se fosse o vidro, você ia lá reconstruir a história do vidro para você saber como é que fizeram a garrafa. Como é plástico? Ih, complicou, porra. Porque o nego tem que furar um poço de petróleo. E daí, como é que vai fazer para transformar o petróleo no plástico? Tudo isso foi feito, isso não é invenção sua. Para que isso chegasse aqui, tudo isso foi feito realmente. Você está reconstruindo na sua imaginação, mas essa imaginação está muito próxima da realidade, porque você está reconstituindo ações humanas que foram realmente praticadas. Então, isso aí, esse exercício eu devo ao pai de um colega meu. Uma vez eu estava na casa deles, estava comendo um lanche na cozinha, e o pai, que é um sujeito inteligentíssimo, ele chegou e disse: como é que essas coisas vieram parar aí na sua mesa? Então, dali tinha um presunto, ele explicou como é que fazia o presunto, tinha o pão, ele explicou como é que fazia o pão. E daí eu fui comendo, eu falei: pô, mas esse negócio, estou dando trabalho para toda essa gente? Estou. E no momento em que você faz isso, esse exercício, você faz uma vez, não é para fazer uma vez, é para sempre lembrar disso. Você está saindo, vamos dizer, de um mundo de objetos, ao mesmo tempo mágicos, mas inertes, para um mundo de objetos historicamente vivos. Quando você tiver feito esta listinha, chegar no décimo objeto, e você tiver imaginado, se você não tiver os elementos imaginários para isso, você procura numa enciclopédia como é que se faz aquilo. Então, quando você tiver chegado no décimo elemento, e você vai ver a imensa complexidade de ações humanas que foram necessárias só para você ter aquelas coisinhas no seu ambiente, nesse instante, você vai perceber por que o socialismo não funciona. Porque você imagina se pode existir um escritório central onde alguém coordena tudo isso, não para os objetos que estão na sua sala, na sua cozinha, mas para todos os objetos fabricados pelo ser humano. É uma ideia tão imbecil, que ninguém deveria ter jamais pensado. Você está entendendo? É claro que esta imensidão de ações humanas, essa trama enormemente complicada de ações humanas, necessária para que você tenha um copo, uma garrafa, uma mesa, um cigarro, uma comida, um sanduíche, etc, etc, etc, não pode ser administrada por ninguém. Por quê? Porque isso aí é a variedade inteira das ações humanas. Está entendendo? Ou seja, administrar a economia é administrar o universo. Ninguém pode administrar isso aí, só Deus pode. E olha, mesmo Deus tem algum trabalho para fazer isso, entendeu? Então, você quer se livrar do socialismo de uma vez por todas? Faça esta experiência. Como foi produzida cada uma dessas coisas que estão aqui? Ao fazer esse exercício, você está saindo do mundo alienado, subjetivo, para a trama da história real onde você está. E agora é curioso que o próprio Karl Marx, que foi o sujeito que dizia que a coisa essencial na vida é o processo de produção, quer dizer, a transformação humana da natureza, como é que ele pôde pensar nisso e terminar na ideia socialista? Eu digo, mas é um jumento mesmo. Sinal, ele não pensou isso aqui que nós estamos falando. Ele pensou só os conceitos abstratos. Ele não lembrou que cada uma daquelas coisas tinha que ser feita. Agora, você imagina, na fabricação de uma coisa dessa, um número imenso de percalços que pode ter. Por exemplo, eu estou escrevendo aqui, falando o negócio do petróleo, da água e tal. Eu digo, bom, está muito bem, só que lá, quando eu estava transportando o negócio, furou o pneu. Eu digo, ah, pneu? De onde veio o pneu? Então, para ter o pneu, um sujeito precisa ter feito um buraquinho numa árvore lá no Amazonas, recolher uns negócios lá, passar uma fábrica, ferver aquilo um montão de vezes, até chegar essa consistência do pneu. Isso esquematicamente. Mas vamos supor que eu não estou falando de pneu em geral, estou falando deste pneu. Como foi que este preciso pneu veio parar aqui? Da onde ele veio? Onde o sujeito comprou matéria-prima? Quem foi que trabalhou aquilo? E tentem, voltem sempre a isto. para dar consistência ao mundo dos seus pensamentos socioeconômicos. Está entendendo? Quer dizer, eu concordo com Karl Marx que, claro, uma coisa importantíssima da vida humana é a transformação da natureza em objetos que nos servem. Não tenho a menor dúvida. Só que por isso mesmo eu sei que isso não pode ser administrado. É? Por exemplo, você acha que cada uma dessas empresas que fez esta garrafa, que esburacou lá para pegar água, que fez esta mesa, etc, etc, você acha que cada uma dessas é perfeitamente administrada? Não teve erro nenhum, não perderam dinheiro. Meu Deus, para você administrar uma já é um desastre. Olha aí, a General Motors acabou de falir. É um negócio grande demais, complexo demais, tá certo? E se atrapalhou. Daí o que eles fazem? Insere essa máquina, era complexa, numa outra maior e mais complexa ainda, que se chama governo. Então, esse é um exercício que eu estou dizendo para vocês, isto aqui é um exercício que Balzac fazia. Balzac foi o verdadeiro guru de Karl Marx. Balzac entendia como funcionava a economia, Karl Marx não entendia. Porque ele mesmo, no começo do Capital, ele diz que o instrumento que ele vai usar é precisamente a abstração. Quer dizer, ele faz uma abstração, cria um conceito e trabalha com aquele conceito. Quer dizer, este é o modo certo de não entender nada. Então, por quê? Uma coisa é a economia dos conceitos, outra coisa é a economia como ela funciona realmente. Então, a economia é uma trama inabarcável de ações reais humanas praticadas em cima de objetos reais encontrados na natureza. E essas ações humanas, elas se encavalam e se entrecruzam umas com as outras, vindo de direções completamente diferentes. Por exemplo, a hora que o sujeito fez um buraquinho, achou a água e ele vai pedir um dinheiro no banco para poder explorar aquela água, né? Se ele for parar para entender tudo a respeito de banco nesse caminho, ele não vai fazer a empresa de água dele jamais, não vai terminar, ele vai passar o resto da vida tentando entender os bancos. Então, quer dizer, é essencial que ele não entenda tudo, alguém tem que entender para ele. A hora que você começa a ver como a sua vida depende das ações de milhares de outras pessoas, então você começa a entender a verdadeira natureza humana, e você entende o que Santo Agostinho quis dizer quando ele disse que a base da sociedade humana é o amor ao próximo. Porque se tudo isto funcionasse na base da sacanagem, na base da luta de todos contra todos, meu filho, não dá para fazer o primeiro buraquinho para achar, para encher a primeira garrafa de água mineral. Tudo isso que eu estou falando é na base da colaboração. São pessoas que se ajudam umas às outras. Note bem que o elemento de ajuda, ele transcende tão infinitamente o elemento de vantagem e lucro, mas tão infinitamente, que eu digo que o lucro passa a ser apenas um elemento a mais, sem o qual a gente não sobreviveria, evidentemente, mas o lucro é a parte de autoajuda que existe numa coisa que é toda feita para os outros. Por exemplo, se você pegar qual é a margem de lucro das grandes empresas que tem no mundo, quando chega a 2, 3% num ano, é uma monstruosidade. Você pega aí, sei lá, como é que faz o Macintosh, a Apple, ou a Microsoft. Meu Deus, quantos computadores eles não fizeram? Quantas pessoas não foram ajudadas por esses computadores? Aquilo salvou milhares de vidas. Facilitou a vida de todo mundo. Está entendendo? Aliviou o trabalho dos seres humanos. E depois, no fim do ano, ganhamos 1,2%. E daí ainda chega o filho da puta para dizer que a base da economia é a exploração do homem pelo homem. O que é isso aí? Falta de imaginação. E uma imaginação desconectada da experiência real. São pessoas que nunca fizeram esse exercício que eu estou dizendo. Está entendendo? Olha, eu, por exemplo, eu sei o quanto eu sou grato ao senhor que inventou computadores e as fábricas de computador. Porque se não existisse computador, eu jamais teria publicado um livro. Porque os meus papéis até o ano de, sei lá, 1990, estavam uma tal confusão, mas tal, que eu jamais conseguiria juntar aquilo para fazer um livro, nunca. Daí veio o computador, daí eu contratei uma garota e falei, você passa tudo aqui para o computador. É, daí, de repente, eu consegui dominar aquela selva. Entendeu? Então, eu só comecei a escrever livro porque existe computador. Senão, eu nunca teria feito isso. Agora, no fim do ano o sujeito ganhou 1,2%, 1,3% de lucro. Eu digo, mas, coitadinho, ele fez um benefício tão grande para tanta gente, né, que o lucro dele é até injusto. Ele tinha que ganhar 10%, 20%, 30%, mas infelizmente não dá, a economia é assim. E daí chegou outro desgraçado, não, mas é a exploração da mais-valia, etc, etc. Eu digo, ah, é? O mundo de Karl Marx só tem duas pessoas, tem o patrão e o empregado, não tem o consumidor. Isso agora é a coisa mais extraordinária. Quer dizer, ele leva em conta o processo de produção e diz a quantidade, vamos dizer, o valor da mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Digo, ah, é? E ninguém compra essa porcaria, não? Por exemplo, outro dia rifaram aí uma calcinha da Madonna. O sujeito pagou 2 milhões pela calcinha da Madonna. Quanto trabalho socialmente necessário deu para produzir a calcinha da Madonna? Nada. Mas como tinha um monte de milionário louco, fã da Madonna, aquilo passou a valer 2 milhões. Né? É uma coisa extraordinária, porque no mundo da economia de Karl Marx ninguém compra nada, só se produz. Só existem burgueses e proletários. Né? E o que é isso aí? Isso é abstracionismo, quer dizer, é uma imaginação desconectada da realidade. O fato é que Karl Marx, quando escreveu, até o momento que ele escreveu o Capital, ele nunca tinha visto um proletário. Ele nunca tinha entrado numa fábrica, nunca conversou com o proletário. Ele só conheceu alguns proletários que já eram líderes proletários, que já não trabalhavam mais, evidentemente, era que nem o Lula, né? Você foi torneiro mecânico. Torneiro mecânico, 2 anos, daí entrou para o sindicato e nunca mais. Hoje ele não consegue distinguir entre um torno mecânico e uma vaca, tá entendendo? E também, como torneiro mecânico não devia ser grande coisa, porque torneou o próprio dedo. Né? Então, né? O meu pai era aficionado por tornos, ele brincava com torno desde moleque, ele tinha lá um torno, né? E nunca cortou nem o dedo, muito menos a própria cabeça. O Lula foi a cabeça junta, né? Então, o Karl Marx só conheceu esse tipo de proletário, quer dizer, ex-proletário. Engels já conhecia por quê? Porque ele tinha uma fábrica, ele tinha lá a tecelagem, então ele via, pelo menos ele via os empregados da própria fábrica. Mas prossigam com esse exercício e vocês vão ir saindo, vamos dizer, de um mundo, mundo fictício. Tá certo? Uma vez meu filho Thales, ele devia ter uns 3 anos, perguntou, pai, onde fica a fábrica de batata? O mundo econômico no qual as pessoas vivem é mais ou menos como isto. É o mundo das batatas são fabricadas e os carros botam em árvores, né? Não é uma questão de estudar a economia. Eu conheço gente que estudou economia a vida inteira e não sabe isso aqui. Por quê? Isto não é a ciência econômica, isso é o suporte imaginativo e memorativo da ciência econômica. E se você não tem isso, toda a sua ciência econômica serve para nada. Por quê? Porque você não sabe do que ela está falando. E daí chega um dia, na escola, o professor diz, relacione um conceito desse com a vida real. Uma vez o professor pede para você fazer isso. Olha que coisa extraordinária. Quer dizer, mas se é para eu relacionar isso com a vida real, então do que estivemos falando até agora? Estivemos falando de esquemas mentais. Onde não há, vamos dizer, este suporte imaginativo, não há contato com a realidade. Porque é claro que você não vai poder acompanhar fisicamente a fabricação de tudo que existe, sei lá, dentro do seu banheiro. Se você mora numa kitnet, eu digo, dentro da sua kitnet tem o mundo, meu filho. Quer dizer, a quantidade de trabalho humano que houve para encher a kitnet de coisa é uma monstruosidade. Entendeu? Bom, então com isso você acaba saindo daquele mundo fechado e morto, na verdade. Tá certo? E conectando o mundo à história real. Então, lembra bem os dois exercícios? O primeiro é: qual é a diferença entre conhecer e não conhecer? Esse não é para verbalizar. Mas o segundo dá para você verbalizar mais ou menos. Mas tente imaginar, assim, não esquematicamente. Tente imaginar dramaticamente, quer dizer, visualizando como se fosse um filme. Então aqui tem uma mesa. Que madeira é essa aqui? Aonde tem essa madeira no mundo? Nem toda madeira nasce em tudo quanto é lugar. Então o sujeito teve que achar isso em algum lugar. Então você imagina lá o sujeito vendo a árvore, serrando, depois botando o caminhão, empacotando. Imagina, tente fazer como se fosse um filme. E você faz vários filmes que vão cruzando. Como se fosse mesmo. Como é que Balzac fez a comédia humana? Né? Ele inventava uma história de um sujeito, daí essa história cruzava com a de outro, que cruzava com a do outro, que cruzava com a do outro, reaparecia os mesmos personagens, etc. E acabou, vamos dizer, fazendo uma trama que simboliza a totalidade da sociedade francesa da época. Você vai tentar fazer a mesma coisa sem escrever, porque se você conseguir escrever isso, você é Balzac. Né? Eu não estou pedindo isso para você. Você simplesmente inventa os filminhos e cruza os filminhos. Né? Daí vinha lá o sujeito trazendo o toco de madeira no caminhão e daí furou o pneu. E pneu. Então tem a história do outro sujeito que foi lá, né? Colheu a furou a seringueira e... Hoje tem outros processos mais avançados, inventa qualquer um deles. Né? E você vai reconstituindo como as histórias dessas várias pessoas vão se encaixando até que tudo chegue no seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro, sei lá, em qualquer lugar. Está entendendo? E, ora, você fazendo isso, você vai pegar algumas, entre outras coisas, você vai pegar algumas qualidades morais que são indispensáveis para o bom cidadão. Se a pessoa não tem isso, ela não tem ideia do que os outros estão fazendo por ela. E ela não tem aquele sentimento de gratidão sem o qual você nunca vai respeitar ninguém, nunca vai ter amor por ninguém. Por exemplo, é normal um bebê pequeno proceder como se ele fosse o centro do mundo. Então ele estaria para ser tratado, paparicado, contentado e satisfeito em todos os seus desejos. E quando ele não é, o que ele faz? Ele chora. Acontece que a maior parte das pessoas é assim pelo resto da vida. Tudo aquilo que não sai do jeito que elas querem, elas choram. E ficam indignadas. Ora, antes de você pensar, por exemplo, nos seus direitos, porque essa noção de direito, eu acho que o bebezinho já tem. Ele não sabe verbalizar, mas ele acha que o que ele quer é direito dele. Antes de você pensar nos seus direitos, você pensa na substância da vida da sociedade humana. Em como tudo isso é feito na base da pura colaboração, gente. Veja que o elemento, digamos, de desejo de riqueza, de cobiça, ele entra ali. Só que é o seguinte, se o sujeito fabrica pneu, meu filho, não adianta ele pensar em desejo de riqueza, ele vai ter que pensar em pneu. Você está entendendo? O que ele quer? Ele quer só o dinheiro. É, ele quer o dinheiro, mas ele tem que pensar em pneu. Está entendendo? Por quê? Porque alguém precisa do pneu. E, do mesmo modo, todos os trabalhos que se fazem no mundo, veja, o que você ganha no fim, ou seu salário, ou seu lucro, é apenas um efeito colateral. Não é nisso que você vai pensar. Mesmo que você seja um banqueiro e você só pense em dinheiro, né? Porque no que você vai pensar? No seu dinheiro? Fala, não é no seu dinheiro, é no dinheiro dos outros, pô. Você está entendendo? Pois é, você emprestou o dinheiro lá para a fábrica, não sei o quê. É do seu máximo interesse que aquela fábrica prospere. Então você vai ter que bombear aquilo para aquele negócio prosperar. Se você pensar, não, eu quero todo o dinheiro para mim, só o meu banco vai ganhar dinheiro, a fábrica vai tudo se ferrar, tá falando, ah, é? Então os empréstimos que eles levaram de vocês não vão pagar. Por exemplo, eu conheço um monte de pessoas que têm ódio de banco. Hã? Eu digo, ué, eu sou infinitamente ingrato à existência de banco. Alguém teve que inventar esta coisa, teve que funcionar. E olha, o dia que, um dia eu precisava de um empréstimo no banco, banquinho aqui da Virgínia. Fui lá pedir, os caras para examinar meu crédito, falaram, não dá. O senhor não tem recurso para garantir esse empréstimo. A maioria das pessoas ficaria revoltada. Hã? Só que, 6 meses depois, apareceu a crise dos bancos. E os bancos estavam tudo afundando, por quê? Porque eles emprestavam para quem não podia pagar. Você está entendendo? Então, aquele gerente do meu banquinho, que me recusou o empréstimo, falei, santo homem, se todos fizessem como ele, não haveria crise do banco. Você está entendendo? Agora, por que é tão difícil para as pessoas entenderem isso? Porque a imaginação de cada um está presa apenas nas circunstâncias das suas, dos seus desejos imediatos, e não consegue conceber a sociedade humana. Então não tem maturidade para discutir as grandes questões públicas. Estão entendendo? Então, fica aí esses exercícios. Quanto tempo temos de aula aí? Então, agora que eu vou responder algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui bastante longa e que, na verdade, escapa um pouco do que estava programado para esse curso, mas a pergunta foi feita com tanta atenção e tanta dedicação e está tão bem feita que eu acho que ela merece. E, além disso, é um assunto de interesse de todos. A carta é do Marco Borgert. Eu vou ler aqui a carta e depois vamos responder. Em uma aula recente, você falou bastante sobre Schwann e Guénon, desenvolvendo o ponto de vista segundo o qual, pelo que entendi, todos os escritos desses autores são parte de um plano desenvolvido dentro do Matarica para a islamização do Ocidente a partir da sua elite intelectual. Teria eu entendido mal? Não, não entendeu mal, é exatamente isso. Se não entendi mal, gostaria de propor outra leitura para os mesmos fatos por você observados. Vale dizer que também sou testemunha ocular das atividades da Tarica. Já no mais básico dos seus livros, A Crise do Mundo Moderno, Guénon deixa claro que, dado o contínuo declínio da tradição ocidental, havia somente 3 possíveis caminhos ao Ocidente. Primeiro, o retorno ao catolicismo tradicional. Segundo, a conversão ao Islã. Terceiro, a barbárie. A barbárie, ele escreve, é a consequência inevitável da existência... Ah, peraí, eu prometi fazer um intervalo, né? Então, peraí, intervalo. 5 minutos aqui, 5 minutos eu continuo com isso. Então, vamos retomar aqui. Enquanto nós dávamos a nossa aula aqui, houve um episódio aí fora, um sujeito que bateu o carro numa árvore que vinha velozmente em sentido contrário. Está toda a rua parada, aí, cheia de gente observando o sujeito ser submetido ao bafômetro. Então, mas vamos continuar aqui. Então, prossegue aqui o Marco Borgert. Vocês vão ver que este tema aqui, embora ele escape do que tem sido o nosso programa, ele vai ser útil para nós daqui a pouco. Vamos dar um jeito aqui de que isso sirva não só para a discussão do assunto em si, mas como prática útil ao nosso curso. Já no mais básico de todos os seus livros, A Crise do Mundo Moderno, Guénon deixa claro que, dado o contínuo declínio da tradição ocidental, havia somente três possíveis caminhos ao Ocidente. 1. O retorno ao catolicismo tradicional. 2. A conversão ao Islã. 3. A barbárie. A barbárie, escreve ele, é a consequência inevitável da ausência de uma tradição autêntica. Escreve também que seria lamentável a adoção do segundo caminho, visto ser o Islã algo exterior ao Ocidente, que redundaria na prática na morte da tradição especificamente ocidental. Segundo ele, seria uma lástima, pois toda a tradição autêntica, como é a tradição católica, foi, aspas, desejada por Deus, fecha aspas, e como tal é a manifestação da própria verdade transcendente, adaptada às circunstâncias de tempo e lugar específicos daquela civilização. Por outro lado, sabemos que Guénon tentou durante toda a sua vida influenciar o meio católico, de forma, imagino eu, a trazê-lo novamente à tradição, no que ele falhou fragorosamente. A conversão de Guénon ao Islã ocorreu somente no final da sua vida. Minha leitura deste fato é que ele percebeu que entre os três possíveis caminhos que ele apontara muito anos antes em A Crise do Mundo Moderno, ele já excluíra por experiência própria a possibilidade do primeiro. E tudo isso ocorreu antes do Concílio Vaticano II. Não seria esta uma explicação mais verossímil do que achar que a conversão de Guénon ao Islã no final da sua vida foi uma farsa e que ele já estaria revertido antes de escrever seus primeiros livros, livros esses que serviriam somente para pegar o Ocidente por cima? Gostaria de comentar também sua recomendação do que você chamou de leitura ingênua da Bíblia. Bom, vamos esclarecer primeiro esta parte, né? Bom, então, em primeiro lugar, veja, eu tomei conhecimento com os livros do Guénon na década de 70, certo? E eu creio que por volta do 81, 82, eu havia lido todos e acompanhado muitos números da revista Étude Traditionnelle e também li dos livros de outros autores ligados de alguma maneira a ele, como Chouan, Titus Burckhardt, Edward Saint Nasser, etc. etc. Mas esta acumulação de informações foi que me levou mais tarde a tentar articular o que era a doutrina, entre aspas, expressa pelo Guénon, com o que era a prática nas taricas. Porque ele mesmo diz que o aprendizado teórico é somente, vamos dizer, uma condição preliminar indispensável. Ou seja, ele está dizendo claramente que se você leu todos os livros dele e entendeu tudo, você ainda nem começou alguma coisa, porque só vai começar quando você entrar de fato no processo iniciático. Né? Segundo, ele informa que todos os seus escritos não são ideias dele, que são ensinamentos recebidos de autoridades qualificadas das tradições orientais. A que tradições orientais ele se refere, tá certo? Vamos dizer, a passagem, a adoção do Islã como religião externa pelo Guénon já data de quando, vamos dizer, ele já tinha passado os 40 anos, tá certo? Porém, aos 18 anos, ele foi iniciado numa tarica por seu amigo João Agueli, que era um emissário do Sheikh El-Kebir, da agora esqueci se é do Marrocos ou da Argélia, acho que é a Argélia, o Sheikh Elish El Kebir, ao qual é dedicado, incluindo depois o livro do Guénon, o simbolismo da cruz. Tá certo? Então, ele era membro do Matarika já desde a adolescência. E, como ele não tinha poderes iniciáticos, ele não podia iniciar novos discípulos, tá certo? Então, o trabalho dele na Tarika era o de exposição doutrinal e só. Ele só podia escrever e explicar. Ele não podia passar os ritos para ninguém, não podia receber membros na Tarika. Certo? Mas ele deixa muito claro que tudo o que ele está falando não é ele que está falando, é o Sheikh que está falando. Tá certo? Então, desde o início. Então, primeiro, esta ideia de que o Guénon se converteu ao Islã, eu falo, não. Há páginas e páginas onde o Guénon explica que dentro da esfera esotérica não há conversão. Isto não existe. Tá certo? Conversão é uma noção puramente exotérica. Não há conversão. Então ele pode adotar uma forma, ou adotar a outra, pode passar pelas várias sem nenhum problema. Tá certo? Por uma questão até, vamos dizer, de facilidade expositiva, ele prefere usar os termos da doutrina hindu para explicar os seus ensinamentos. Mas não quer dizer que ele esteja representando o ensinamento hindu. O ensinamento dele vinha exatamente da Tarika, do Sheikh Elish El Kebir. Quando ele coloca essas coisas daqui, o Ocidente tinha três saídas, a que ele se refere precisamente? Note bem que eu estava falando agora mesmo que uma coisa é você compreender, vamos dizer, um conceito, uma ideia, e outra coisa é você saber a que aquilo se refere no mundo real. Tá certo? Para fazer isso, você vai ter que primeiro fazer esse trabalho imaginativo que eu disse. Quando ele fala o que ele está entendendo para o catolicismo tradicional, tem um trabalho imaginário a fazer, tá certo? E depois o trabalho imaginário tem que ser conferido com os dados históricos e com o restante dos escritos do próprio Guénon. Mas ele deixa muito claro que o catolicismo, na sua integridade, é apenas um exoterismo. Portanto, uma religião popular. E que o lado esotérico, o lado interior, a parte principal, tá certo? Está nas iniciações, tá certo? Cristãs. E que só há, a rigor, duas iniciações cristãs. A companheiragem, que era uma iniciação de ofícios, né, das comunidades de ofícios, e a maçonaria. Portanto, quando ele fala restaurar o cristianismo tradicional, significa colocar isso na devida ordem. O esoterismo em cima e o exoterismo embaixo. Então, evidentemente, a Igreja Católica reencontrará o seu caminho na medida em que ela siga as orientações da maçonaria. Porque a companheiragem já houve várias tentativas de restaurá-la, mas ela historicamente não existe mais. Isso quer dizer que o segredo esotérico do catolicismo estava com a maçonaria. E o catolicismo inteiro é apenas um exoterismo. Então é o seguinte, o Papa tem que chegar para o mestre maçom e perguntar o que é para fazer. Então, é claro que, vamos dizer o português claro, isso é empulhação. Não há outra maneira de dizer isso. Por quê? Você supor que existe uma doutrina cristã exotérica que foi ensinada pelo Cristo e que foi passada pelos apóstolos desde o primeiro dia até hoje, formando o que se chama justamente a sucessão apostólica, e que existe uma outra doutrina interior, mais profunda, que foi passada para a maçonaria, isso é uma empulhação. O próprio Cristo assegura, eu nada ensinei em segredo. É? Tudo o que eu disse foi na praça pública. E está aqui, os discípulos ouviram. Agora, dizer que houve uma subcorrente esotérica que só foi aparecer no século XVIII, na maçonaria. O que é isso, minha gente? Isso é um truque, isso é uma empulhação. Isso é absolutamente inaceitável sob todos os aspectos possíveis. Mais ainda, o Guénon se trai nesse aspecto quando ele trata do caso do São Bernardo. Ao longo de toda a sua obra, o Guénon insiste que a mística é um fenômeno de ordem puramente sentimental, portanto exotérica, popular, que não tem nada a ver com as iniciações. E que, vamos dizer, o verdadeiro esoterismo está, na verdade, nos antípodos do misticismo. Né, certo? Quando ele vai tratar da obra de São Bernardo de Clairvaux, ele, por um lado, informa que São Bernardo era o mestre da ordem dos templários. Ele, Guénon, reconhece os templários como uma ordem iniciática, das mais altas que já houve no Ocidente. Por outro lado, ele diz que a obra de São Bernardo é essencialmente mística. Eu digo, opa, peraí, isso é uma contradição tão óbvia, né, que um autor meticuloso e sério como Guénon não pode ter cometido isso por distração. O que ele está dizendo neste trecho, com este trecho, ele está destruindo tudo o que ele disse a respeito da relação de mística e esoterismo. Ou seja, ele está supondo, por exemplo, que figuras como Santa Teresa, conversar com Jesus todo dia, tinha apenas um conhecimento místico e sentimental. Comparado com o conhecimento espiritual direto que tinha algum mestre maçom. O que é para fazer com o sujeito que diz uma coisa dessa? É dar-lhe um tapa na cara. Guénon está mentindo. Tá certo? Embora seja uma figura, vamos dizer, de um nível intelectual altíssimo, tá certo? Ele se deixa atrair pelos objetivos não declarados da obra dele. E quando o Chouan volta da Argélia, transformado em sheik da tarika, né, fundada por sheik Al-Alawi, e diz, eu vou islamizar a Europa, Guénon disse, este é o primeiro e único resultado obtido pelo meu ensinamento. Portanto, o catolicismo que ele queria restaurar é o catolicismo maçônico. Tá certo? Ora, isso aí é absolutamente inaceitável. Você supor que é a maçonaria que tem o verdadeiro segredo interior do cristianismo, e que toda a sucessão dos santos, mártires, místicos, etc., etc., etc., conhecia apenas a parte exotérica, não faz sentido. Mesmo porque o Guénon vai dizer que a obra de Santo Tomás de Aquino é aquilo que mais se aproxima da pura doutrina esotérica hindu no Ocidente. Eu digo, peraí, mas isso está tão desengonçado que não é possível distração. Isso é mentira mesmo. O cara está mentindo mesmo. Quer dizer, é uma coisa muito bem arquitetada, tá certo? Mas profundamente desonesta, no fundo. Então, não é possível essa sua segunda leitura, Marco, porque essa sua segunda leitura foi a primeira que eu fiz. 30 anos atrás eu entendi exatamente como você está entendendo. E depois eu tive que estudar muito para ver que isso não podia ser. Que isso era uma interpretação baseada apenas na doutrina expressa. E mais ainda, baseada no teor verbal da doutrina, tá certo? E não na sua coerência interna. Porque o que você tem que fazer com a obra de um cara como Guénon é buscar os pontos de coerência interna. Só buscando a sua coerência interna profunda que você vai entender ela como conjunto. Quer dizer, toda exposição doutrinal, seja filosófica, teológica, etc., etc., ela tem, vamos dizer, uma espécie de hierarquia de credibilidade interna. Quer dizer, você tem algumas coisas que são cridas, porque outras já foram cridas antes, que são mais fundamentais. E quando você vai buscar, isso, aliás, eu tenho uma gravação sobre a Negra, não eu explico isso com mais detalhe, mas isso eu vou vamos colocar, não sei se já colocou, foi colocada em circulação, ainda não, né? No site do Seminário de Filosofia. O Guénon diz que a exposição doutrinal não tem em si seu próprio fundamento. Por quê? O fundamento é dado pela intuição intelectual, a qual só será alcançada mediante as iniciações. As iniciações, por sua vez, só são válidas dentro de organizações que têm continuidade histórica ao longo do tempo. Então, em última análise, o fundamento da doutrina de Guénon é o fundamento histórico, depende da continuidade histórica das organizações iniciáticas. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que a compreensão histórica é a mais baixa que existe. Então, vou dizer, se isso é erro do Guénon, é distração do Guénon, eu falo, não. Se até eu, que sou um idiota, percebi, como é que ele não vai perceber? Eu estou partindo do princípio de que Guénon é muito mais inteligente do que eu. E de que o que eu percebi, ele também percebeu. Quando um sujeito desse tamanho não percebe algo, só pode ser por dois motivos. Um de ordem patológica e outro de ordem moral. Ele está mentindo. E Hegel também. Hegel é muito mais inteligente que eu. Quer dizer, quando Hegel... Não é que cai numa contradição. Cai numa contradição, todo mundo pode cair. Tá certo? Mas cai no tipo de contradição essencial, que não é só uma contradição verbal, não é uma contradição lógica, mas é uma contradição ontológica, uma impossibilidade absoluta. Então é porque ou ele ficou maluco, ou ele está escondendo alguma coisa. Como não ficou maluco jamais, então está escondendo alguma coisa. A imagem parou ali. Aqui também parou? Não? Hã? Então, repetindo aqui, essa leitura que você faz, Marco, foi a primeira que eu fiz. Eu acreditei em tudo isto. E este é o sentido literal e aparente da obra. Só quando, depois de muito tempo, você começa a encarar aquela obra como conjunto e você busca os pontos de coerência dela, aí que você começa a entender de que se trata. Então, um autor como Guénon, primeiro você precisa ler tudo, para deixar nada. Segundo, você precisa de uma série de elementos externos para dar apoio e saber a que ele está se referindo a cada pedaço. Então, se ele diz que uma tradição só é completa quando o seu exoterismo está fundado no seu esoterismo, e quando ele diz que toda a Igreja Católica é apenas um exoterismo e que o esoterismo correspondente é a maçonaria, eu falo, bom, então eu sei que tipo de catolicismo ele quer. E isso é absolutamente inaceitável, isso contradiz, vamos dizer, as palavras do próprio Cristo. Quando o Schuon sugeriu que havia um conteúdo iniciático nos próprios sacramentos católicos, o Guénon ficou louco da vida. Por quê? Porque isso aí invalidava tudo o que ele tinha feito. E, no entanto, é claro que esse sentido iniciático dos sacramentos existe, porque eles são tudo o que há no cristianismo, não há mais nada além deles. Quer dizer, o que você não obteve através dos sacramentos não vai ser através de um rito maçônico que você vai obter. Então, fica claro que o Guénon não estava assim tão apaixonado pelo catolicismo quanto parece. E segundo, a história da conversão dele, conversão é um conceito que o próprio Guénon invalida, radicalmente, que não se aplica ao caso dele, E, vamos dizer, historicamente, nós sabemos que a iniciação dele remonta já aos anos da adolescência. Bom, eu acho que eu vou deixar o resto da sua pergunta para depois. Mas que essa pergunta fique como amostra de como pode ser trabalhoso o esforço de compreensão de uma obra relativamente pequena, como Guénon, são 20 e poucos volumes, né? Quer dizer, o que fazer com qualquer autor de ordem doutrinal? Quer dizer, primeiro você vai ter que buscar o ponto de coerência, quer dizer, a unidade daquilo. Buscar a unidade do pensamento é a primeira coisa. Porque vamos supor que essa unidade não exista. Por exemplo, no caso de Schelling, tá certo? Schelling teve 4 começos diferentes. Né? Então há evidentemente uma contradição, porque significa que o sujeito mudou de ideia. Mas o que ele estava procurando em primeiro lugar, como é que se deu esta mutação? Por que aquilo. O objetivo que ele estava buscando permaneceu ou houve uma mudança radical? Quer dizer, ele tentou fazer 4 vezes a mesma coisa para só acertar no final, tá certo? Ou houve uma mudança efetiva. Então, mesmo no caso onde existe esta intervenção biográfica, você vai ter que, essa intervenção de uma coisa que mudou biograficamente, mesmo aí você vai ter que buscar o ponto de coerência. No caso de Aristóteles, por exemplo, onde houve durante todo o século XX uma disputa, tá certo? Entre os que acreditavam que Aristóteles mudou radicalmente de orientação no meio da sua vida. Essa tese do Werner Jaeger, quer dizer, ele começa como um metafísico platônico e ele termina sendo quase que um adepto do método científico materialista. Né? Mesmo nesse caso, você teria que buscar o ponto de coerência. Hoje sabe-se que a tese do Jaeger não tem como sustentar, ou seja, é uma pergunta que jamais poderemos responder. Quando ele escreve aquele ensaio sobre o desenvolvimento intelectual de Aristóteles, hoje nós sabemos que tudo aquilo é hipotético, ele não tem nem mesmo condição de provar a data dos escritos que ele está colocando ali. Então é apenas uma hipótese, tá certo? E que, como Aristóteles é um filósofo, então você vai ter que buscar quais são os fundamentos permanentes da credibilidade do que ele está dizendo. Quando eu defini filosofia como a busca da unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa, em grande parte foi baseado no modelo da biografia do próprio Aristóteles, tá certo? Quanto, no caso do Guénon, esta busca dos pontos de credibilidade e da coerência interna é ainda mais necessária pelo fato de que, diz ele, aquilo não é uma filosofia, mas é uma doutrina tradicional. Portanto, subentende-se que ela será coerente em todos os seus pontos. Tá certo? Então fica isso aí como, vamos dizer, como a amostra de qual é o procedimento de leitura que se deve ter. Tá certo? Então, o que eu recomendo para vocês que estão fazendo esse curso, vocês não vão aderir a nada disso. E nem ficar contra nada disso. Porque vocês têm que ser a favor de uma só coisa. Vocês têm que ser a favor da filosofia. Ou seja, entendida nesse sentido, como unidade do conhecimento na unidade da consciência. Ou seja, a filosofia como consciência responsável. Quer dizer, o conhecimento, a aquisição do conhecimento, transformação desse conhecimento em consciência e dessa consciência em responsabilidade. É só isso que tem que ser a favor. Vocês são a favor de René Guénon, de Karl Marx, deixa para depois, tem tempo. Paulo Henrique. Às vezes me acontece, ao ler alguma coisa, ouvir o senhor, compreender algo que eu já havia percebido de maneira difusa, imprecisa. Mas é precisamente disso que eu estou falando. Se você percebeu de maneira difusa, imprecisa, Não é porque é de maneira difusa e imprecisa, é porque você não prestou atenção suficiente naquilo que você mesmo estava percebendo. Então, vamos dizer, a única diferença que tem entre o aluno que está começando agora e eu comecei antes, é isso. Eu estou observando essas coisas em mim mesmo há mais de 40 anos. Então, eu quando percebo alguma coisa de maneira vaga e difusa, eu não saio dali. Eu volto, e volto, e volto, e volto, e volto, até saber exatamente o que foi que eu percebi. Está entendendo? E deixo para exercer a análise crítica muito tempo depois. É isso que eu explico no texto da Contemplação Amorosa, em outros textos do mesmo teor. Onde eu estou dizendo que a percepção passiva é tudo. Ela é tudo. O resto é tudo, vamos dizer, fora disto, só existe o que se chama, vamos dizer, atividade mental, a criação mental do ser humano. Mas se a nossa atividade de estudo é voltada não para ideias ou palavras, mas para realidades da vida mesmo, então é claro que nós vamos ter que voltar a essas percepções até que elas nos digam, até que a linguagem adequada para falar delas apareça delas mesmas. E você, evidentemente, conforme, vamos dizer, o talento pessoal de cada um, isso pode tomar a forma, digamos, de uma expressão literária. Não é isso? Então você vai ter uma espécie de matéria-prima, uma expressão imediata da experiência. E pode ter, vamos dizer, uma exposição de segundo grau, que não está interessada tanto em expor a experiência como tal, tá certo? Mas em tirar conclusões sobre elas que possam ser úteis, que é exatamente o que eu estou fazendo. Então, note bem, não diga que você tenha percebido de maneira difusa. Diga o seguinte: eu não me lembro direito. Eu percebi isso, mas eu não lembro direito. Lhe parece difusa agora, mas se você voltar lá, você vai ver que aquilo era muito claro. E apenas você tem dois níveis de atenção. Você tem, vamos dizer, esse nível contínuo, que é aquele onde funciona a percepção e a imaginação, e tem o descontínuo, que é o onde da atenção reflexiva, que reflete, critica, etc. Este é descontínuo. O primeiro é muito mais eficiente, muito mais exato e muito mais claro do que o segundo. Nós achamos que o segundo é mais claro, por quê? Porque nós temos o domínio mental dele. Nós dominamos ali. Embora seja descontínuo, fomos nós mesmos que inventamos aqueles pensamentos. No primeiro caso, você não tem domínio, por quê? Porque você está percebendo a própria realidade e não foi você que inventou a realidade. Então, a gente confunde esta sensação de poder e domínio com a clareza e nitidez, e não é. Então, entendeu? Isso aqui é básico, básico. As coisas mais importantes da vida, você já percebeu em algum momento. Você já sabe, só que você sabe naquele nível contínuo que a sua atenção reflexiva, por ser descontínua, não consegue captar. Então, o que que tem que fazer? Tem que domar essa atenção reflexiva para que ela aprenda a humildemente aceitar os dados daquilo que já foi percebido. Aqui, Tiago Albuquerque. Quando tento pensar em algo que não corresponde a nada que eu conheça, como por exemplo um instrumento musical sem nenhum parâmetro com os já existentes, noto a inevitável ligação entre as imagens da mente, as ideias e o mundo real. Isso me leva a pensar que a noção intuitiva de uma unidade maior, eternidade, infinito, absoluto, chega até mim, ou seja, a presença do ser de que fala Lavelli se manifesta a minha consciência divina. Mas é claro que ela se manifesta. A única diferença é a seguinte: ela se manifesta o tempo todo. E nós não temos capacidade de atenção contínua. A percepção é contínua. E a atividade, vamos dizer, imaginar é contínua. Menos contínua do que a própria realidade, evidentemente. Certo? e menos contínua do que este conhecimento mais profundo, que eu chamo conhecimento por presença, que é o que vai te dar a consciência do ser. Então, vamos dizer, é o descontínuo que tem que se adaptar ao contínuo. Porque a descontinuidade é puramente mental. Agora, a realidade não pode ter descontinuidade. A realidade não é suspensa. A realidade não tem intervalo. A unidade do real também não tem intervalo. Então, isto aí está aí o tempo todo e está com toda a densidade possível. Mas a nossa mente, ela funciona, como é que se diz, de maneira descontínua. Isso, por exemplo, quantas vezes por dia você consegue pensar nesse assunto que eu estou falando aqui? Pensar conscientemente? Poucos, não é isso? Então, é uma curiosa inversão, porque aquilo que é contínuo e que é denso e que está permanentemente diante de nós, que está permanentemente presente, nos parece vago e difuso. E aquilo que é, primeiro, puramente mental, inventado. Segundo, que é descontínuo. Isso nos parece muito claro e muito firme. Mas é claro que é um engano nosso. Então, é a mente que tem que se adaptar à realidade. Se ela quiser, é claro. Ela não é obrigada a fazer isso. Mas se você quer ser um filósofo, bom, é isso que você vai ter que fazer. E note bem, eu não estou falando de uma realidade externa, estou falando da realidade que você já percebeu internamente. Tá entendendo? Então, é isso que eu chamo de um método da confissão. Quer dizer, você chegar à realidade por admissão do que você já sabe. Eu não digo nem que seja anamnese, porque a anamnese supõe um esforço de rememoração. E eu estou falando apenas de você deixar que essas coisas apareçam. De você se disciplinar para você se tornar o discípulo da realidade. Sabendo assim, quem fez a realidade foi Deus. E você fazer disso é até uma forma de devoção. Então, isso é tudo inspirado também no Gênesis, né? Que Deus fez isso, fez aquilo, e daí ele viu que era bom. Não é isso? Então, o que que o próprio Deus faz? Hein? Ele consente que essa realidade que ele mesmo fez se mostre e ele a admite, ele diz que é bom. Ele não discute com ela. Está entendendo? Então, ao fazer isto, vamos dizer, este método da confissão ou da admissão, ele é, de certo modo, um prolongamento da obra divina. Você está novamente dizendo que é bom. Você está aceitando a criação. Quer dizer, essa é, vamos dizer, exatamente o contrário do gnóstico, que é o crítico da criação. Tá certo? Nós aceitamos a criação, note bem. Nós não dizemos que a criação é perfeita. Hein? A criação não pode ser. Eu acho uma coisa incrível. Agora mesmo eu estou estudando este caso das discussões teológicas que surgiram, sobretudo a partir do século XVIII, das pessoas. Dizia assim, mas se Deus é bom, como é que a criação pode ter tantos defeitos, tantas deformidades, tantas monstruosidades, etc., etc. Quer dizer, a criação vista por um certo lado é uma coisa maravilhosa, mas vista por outro é uma coisa monstruosa. E o pior é que nós não conseguimos separar o lado maravilhoso, o lado monstruoso, eles estão inextricavelmente juntos, né? Então, houve imensas discussões a esse respeito, e daí que surge justamente o materialismo teológico, né? O naturalismo teológico, de que fala Cornelius Hunter, três livros absolutamente brilhantes. Né? E o naturalismo surge como uma postura teológica, não científica. E essa postura diz o seguinte: a criação tem tantas imperfeições que não é possível que ela tenha sido obra direta de Deus. Deus cria as leis naturais e daí elas funcionam sozinhas e fazem o resto, né? Então, essa é uma crença que Charles Darwin tem, né? Todos os naturalistas têm. É uma ideia teórica da teologia e não da ciência. Nenhuma ciência jamais pode comprovar uma coisa dessa. Isso está tão fora da possibilidade de uma ciência comprovar que, ao contrário, isto é a base de certas investigações científicas que são feitas tomando isso como pressuposto, né? Mas toda essa teologia, da qual sai o naturalismo teológico, é uma teologia de fundo de quintal, né? Você vê que aqueles teólogos todos, sobretudo protestantes, que discutiam isso, eles não conheciam nem Aristóteles, muito menos Santo Tomás de Aquino, Dan Scott, não tinham aquela sutileza, porque para um sujeito com formação escolástica, né, é a primeira coisa, mas é claro que a criação não é perfeita, é óbvio que ela não pode ser perfeita, tá certo? Porque a perfeição é de ordem divina, Deus não pode fazer uma coisa perfeita, ele simplesmente não pode fazer uma coisa perfeita, porque senão essa coisa seria tão perfeita quanto ele. Isso é absurdo. Então a criação tem necessariamente um coeficiente de absurdidade dentro dela. Então, que é representado pela serpente do paraíso. Quer dizer, no paraíso estava muito melhor do que agora, né? Mas já tinha serpente lá no meio. Então, assim, o que era a serpente? É o germe do mal. Então, já estava lá. Tem que estar ali. Tá certo? Então, para que discutir isso? Como é que um Deus bom fez um mundo que tem tanta imperfeição? Falou, justamente porque ele é um Deus bom. Senão ele teria que ter feito outro Deus igual a ele. E daí já seria um problema. Né? Então, é uma questão tão elementar que eu não vejo nem por que chegou a criar tanta discussão, por que as pessoas ficavam tão assustadas. Né? Curiosamente, o naturalismo teológico, havia dois tipos de argumentos em favor dele. Um baseado na imperfeição da natureza e o outro... Parou, travou de novo? Mas travou aí a transmissão... É porque nós estamos... Veja, é melhor desligar esse computador aí. Eu acho que a conexão não está aguentando. Ah, é outra? Tá bom. Então, será que perderam alguma parte da exposição? Então, uns, né, alegavam que a natureza é perfeita em si mesma. Ela é tão perfeita que ela tem em si sua própria explicação. E usavam isso como argumento em favor do naturalismo teológico. Outros diziam, não, a natureza está cheia de imperfeições e isso é a prova de que ela não foi criada diretamente por Deus, mas que ela se desenvolve por si a partir das leis naturais. Ou seja, quer dizer, é o, como dizer, per facet, per nefas, né? Quer dizer, você usa os dois argumentos contrários para provar a mesma coisa. Então, esse negócio de naturalismo teológico é evidentemente uma bobagem, uma coisa mal, simplesmente mal colocada, é um problema mal colocado e, portanto, mal resolvido. Então, essas coisas, vamos dizer, começam a se resolver para você à medida que você vai baixando a bola da sua atenção reflexiva, sobretudo do seu pensamento construtivo, pensamento lógico, e você vai adequá-lo, vamos dizer, a uma realidade contínua. É uma coisa terrível você chegar a pensar, como Kant, que a realidade é toda feita de fragmentos e que é a sua mente que unifica tudo aquilo. Né? Eu digo, como a minha mente, pô? Eu frequentemente acordo e não sei onde eu estou. Vocês nunca acordaram com essa sensação de você não saber onde está? E daí você olha e você vê que você está no mesmo quarto de ontem. Então, quer dizer, a realidade externa restaurou o senso de unidade da sua mente. Né? Você, por exemplo, a sua vida biológica ela é absolutamente contínua, ela não teve um segundo de interrupção, senão você estaria morto. E você vê, a sua vida mental, mesmo a mais intensa, mesmo a imaginativa, não pode ser tão contínua assim. Então, tudo que é mental é descontínuo, mas a realidade é contínua. Então, o descontínuo não pode abarcar o contínuo, mas ele pode se modelar por ele. Ele pode ser fiel ao contínuo. Entendeu? Então, e na verdade, é isso que as pessoas fazem na vida prática. Elas se adequam a isso. Na aula passada, eu mostrei, eu falei, olha, a coisa mais espantosa da vida humana é como, na vida prática, as pessoas aplicam as categorias com uma enorme precisão. Elas não se confundem, não é isso? E eu digo, e olha, essas pessoas que estudam, por exemplo, o negócio de inteligência humana e inteligência animal, eles entendem como inteligência somente a capacidade silogística, raciocinativa, a qual em qualquer computador é infinitamente mais poderosa do que na minha mente. Né? Um tempo atrás surgiu, acho que na revista inglesa Prospect, um artigo em que um matemático estava se lamentando de que hoje em dia as ciências, né, se utilizam de computadores, os computadores fazem para as ciências operações matemáticas tão complexas que ninguém pode conferir o resultado delas. Para você conferir manualmente o resultado de uma dessas operações, você levaria séculos. Então é o seguinte, ou você confia no computador sem saber direito o que, é que ele fez, ou você desiste daquele cálculo. Tá certo? Então, isso para você ver, André, como a mente humana ela é descontínua. E para você ver como o raciocínio, capaz de raciocínio silogístico, não é uma coisa humana. Não é propriedade humana. Qualquer bicho tem. E até uma máquina tem. Agora, e a percepção e a aplicação das categorias? Fala, isso nenhuma máquina tem. Isso você tem que botar na máquina. E mesmo assim você não pode colocar inteiramente. Você só pode colocar os resultados disso. Você não pode ensinar o pensamento categorial a uma máquina, porque o pensamento categorial pressupõe a percepção. Não só pressupõe a percepção, mas pressupõe a ação e a responsabilidade humana e os temores humanos, etc, etc. Ou seja, pressupõe os seres humanos reais. Então, quando você pensa, em vez de você levar em conta somente a mecânica silogística, você leva em conta o efetivo funcionamento da inteligência humana, você vê que ela é incomensurável com a de qualquer animal. Ou seja, há uma distinção, vamos dizer, infinita, não é uma diferença de grau, uma diferença de espécie. Não. Vamos lá. Roberto Melo Moraes. Num artigo de 2004 sobre a discussão entre os criacionistas e os evolucionistas, o senhor escreve, aspas, é que o ser humano só tem três linguagens para dar forma ao que apreende da realidade. O mito, que expressa compactamente impressões de conjunto, a ciência experimental, que descreve e explica grupos particulares de fenômenos segundo um protocolo convencional de métodos e aferições, e a filosofia, que faz a transição entre as duas anteriores. Como isso se encaixa com a teoria dos quatro discursos? É muito simples, meu filho, o discurso retórico não tem nada a ver com a realidade. Ele é o discurso pelo qual você age em cima de outra pessoa. Então ele está fora dessa... Ele não serve para isso, né? 2. A inteligência intuitiva, não sei como chamar, demonstrada a partir daquela experiência das pilhas de cartas, também está presente diante de uma ideia conceitual de um texto. Claro que está. Mas naquele exemplo, não se trata propriamente de intuição, porque intuição, vamos dizer, é percepção da realidade tal como ela se apresenta. Eu não posso dizer que foi uma intuição aquilo. Por quê? Porque eu vejo que houve algum raciocínio. Apenas foi um raciocínio muito rápido. Então, você está ali numa faixa que é difícil você... Por exemplo, intuição é o que... Por exemplo, eu estou tendo agora, eu vejo as pessoas diante de mim, vejo uma câmera, etc, etc. Isso é imediato, tá certo? Não é preciso raciocínio nenhum. Então, a intuição é percepção de uma presença, tá certo? Bom, e a percepção da estrutura do objeto presente? Aí já é mais complicado. Pode haver uma apreensão intuitiva disso, mas eu não posso dizer que no caso daquele exemplo foi apenas intuição. Tá certo? Porque você também está presente dentro de uma ideia conceitual. Claro que está, porque se você não conceitua, não intui a própria ideia que você está pensando, você não sabe nada dela. É que seria como pensar inconscientemente. Por exemplo, o famoso penso logo existo, né? O que é? É uma apreensão intuitiva de algo que está acontecendo. Quer dizer, você pensa e ao mesmo tempo você sabe que está pensando. Como é que você sabe que está pensando? É por pensamento, falo, não é possível. Quer dizer, a presença do seu pensamento não é um dado do pensamento. A presença do pensamento é uma experiência real que você está tendo e que você percebe que está tendo na hora em que você pensa. Quer dizer, então, o penso logo existo, ele implica uma percepção intuitiva de algo que está acontecendo realmente. Agora, desse algo ele pode tirar conclusões. Não, ao tirar conclusões, ele tira conclusões erradas. Ele achar que o pensamento prova a existência dele, esse que o pensamento é a base da crença na existência, não é possível. Porque a existência está pressuposta no ato intuitivo de perceber que pensa. Então, é muito estranho você tentar, através do pensamento, você provar que você existe. Porque a existência é uma pré-condição para poder pensar, para aquilo que não pensa. Se o homem não pensa, se ele não existe, como é que vai pensar? Augusto de Carvalho Righi. Percebo nas suas aulas a capacidade que o senhor tem de falar de vários assuntos sem que o fio da meada se perca, como se o fio da meada fosse a unidade do real. Mesmo que o senhor fale de várias coisas, na verdade, sinto que está falando de uma coisa só. Talvez esteja enganado, mas sinto que nas suas aulas não há um planejamento tão específico como vejo nas aulas de outros professores, quais costumam se dedicar a um só assunto, de forma que outros assuntos também importantes não são comentados, como se tivesse medo de se perder. O senhor, ao contrário, tem a capacidade de sintetizar todos os assuntos. Bom, a filosofia é exatamente isso, quando eu defini a filosofia como unidade do conhecimento, não unidade da consciência. Significa que, não, note bem, não se trata da unidade do conhecimento no sentido teorético, quer dizer, você vai fazer uma teoria geral que abarque todos os conhecimentos. Essa teoria não existe e jamais existirá. Tá certo? O que existe é a tensão da consciência em direção a uma unidade da qual ela se aproxima como se fosse uma assíntota. Ela está sempre indo para lá e nunca chega. Porque essa unidade só Deus tem. Mas nós estamos indo para Ele. Tá certo? E ao mesmo tempo que você está indo para Ele, esta experiência repetida, quer dizer, da tensão em direção à unidade, unifica a sua personalidade, a sua memória, a sua consciência. Tá certo? E é por isto mesmo que o exercício desta coisa não pode se distinguir da vida real do sujeito. Ele não pode fazer isso com uma atividade profissional que é distinta da vida dele. Não dá para fazer isso. Entendeu? Ou seja, você tem que filosofar. O instrumento com o qual você filosofa é a sua pessoa real inteira. E é por isso que, vamos dizer, a sinceridade, pelo menos de você para você mesmo, é a condição sine qua non desse negócio. É por isso que dá para você transitar entre todas as coisas. Tá certo? Mesmo quando você não tem os elos teóricos. Por exemplo, se você me perguntar, bom, como é que você vai aqui sintetizar os princípios da química com os da gramática? Eu falo, eu não sei. Eu acho que é impossível. Mas eu acho que se trata de dois domínios, vamos dizer, distintos da realidade, sem conexão direta entre si e que só estão conectados no nível da própria unidade do real. Quer dizer, a unidade do real é uma unidade complexa, tá certo? Que implica certas dimensões que são incomensuráveis, mas que estão igualmente presentes. Então, é uma unidade tensional. Quando eu dei aula sobre a técnica, eu digo qualquer técnica de fazer qualquer coisa, ela junta conhecimentos heterogêneos, ou seja, conhecimentos distintos que não podem ser reduzidos a um mesmo princípio, e lhes dá a unidade de um corpo material. Está compreendendo? Então, por exemplo, se você pega aqui essa garrafa. Essa garrafa tem um formato. Não é isso? Esse formato foi copiado das garrafas de vidro. Portanto, o formato pode ser exatamente o mesmo para uma garrafa feita de vidro e para uma garrafa feita de plástico, isto é, de petróleo. Você pode explicar o vidro e o petróleo pelos mesmos princípios? Não. E por esses princípios, seja do petróleo, seja o do vidro, você não pode explicar as propriedades da água. Então, quer dizer, você tem aqui, este objeto aqui, ele é cientificamente inexplicável. Ele tem uma unidade física, você o reconhece, mas ele não pode ser reduzido a um princípio científico. Ele apela a princípios científicos heterogêneos e incomunicáveis. Eu digo, e isto é um dado da realidade. A realidade se compõe de coisas assim. É? A realidade unifica coisas que são em si mesmas são heterogêneas. E é por isso mesmo que não pode existir a teoria geral de tudo. A teoria geral de tudo, ela não pode ser... o que pode haver, vamos dizer, é uma meditação sobre a unidade do real. Mas a unidade do real, vamos dizer, é o fundamento da própria atividade filosófica. A atividade filosófica não pode abarcá-la e explicá-la, porque senão você se colocaria acima da unidade do real. Você ia criar uma supra-unidade teorética acima da unidade do real. Isso aí, não só impossível, como isso é uma besteira tentar fazer isso. É uma bobagem. Quer dizer, o nosso esforço é para nós nos adequarmos à unidade do real, não para inventar uma outra unidade teórica acima dela. É curioso quando os grandes sistemas da metafísica clássica, né, foram reconhecidos como deficientes, sobretudo com Kant, né, as pessoas ficaram muito assustadas, igual, mas não precisaria nem dizer isso. Qualquer sistema que seja universalmente explicativo, ele vai ter que falhar necessariamente. Senão ele teria que ter uma unidade interna superior à unidade do real. Eu falei, isso aí não dá para fazer. Isso aí, e o próprio Deus não pode fazer. Olha, Deus vai explicar a unidade, vai fazer uma teoria da unidade divina. Eu digo, essa teoria tem que estar mais unificada que ele mesmo. Precisa inventar outro Deus, não só outro Deus, mas um Deus acima dele. Então, tudo isso aí vem da ideia de criar um mundo mental superior à realidade. Quando a realidade é a nossa mestra. A criação divina é a nossa mestra. Né? Fabrício Soares. Professor Olavo, essa questão da imaginação doentia também não foi bem explorada por Paul Diel em O Simbolismo da Mitologia Grega? Certamente. Segundo ele, a imaginação exaltada levaria a uma queda espiritual e moral. Gostaria apenas de lembrar a importância de Diel, mas sem sombra de dúvida. Agora, o que é, vamos dizer, ambição de criar um mundo mental superior à própria realidade? É isso mesmo, exaltação imaginativa. Isso não é nem mania de ser Deus, é querer ser superior a Deus. Porque você vai explicar o próprio Deus. Né? Eu digo, meu filho, aqui, nós estamos aqui para explicar o que nos pareça contraditório e absurdo. Ou seja, a explicação destina-se a reinserir no real aquilo que está parecendo contraditório com o real. É? Não é para encontrar uma explicação acima do real, é só para inserir nele de novo. A unidade já vem dada como um pressuposto de todo conhecimento. Você não tem que criar uma unidade. É? Somente aquelas partes que momentaneamente parecem absurdas, você as restaura dentro da unidade do real. E isso é tudo. Então, a vida seria um absurdo se nós vivêssemos realmente, vamos dizer, estivéssemos imersos num caos, tá certo? Tudo é picotado, e nós tivéssemos que criar a unidade do real em cima. Seria uma trabalheira infernal. E pior, cada um que viesse de novo ia ter que fazer tudo isso de novo, porra. Você acha que é possível uma coisa dessa? Não, ao contrário. A unidade do real está dada, ela é o pressuposto e nós estamos dentro dela. É na nossa mente que a percepção da unidade do real falha de vez em quando. Hã? Então o que é que nós fazemos? Nós consertamos, não o real, consertamos a nossa mente. Pegando aqueles dados que pareceram absurdos, contraditórios e buscando onde é que está o encaixe deles na unidade do real. E isso é tudo. A hora que você fez isso, acabou. Aquele problema está resolvido. Como a nossa mente é necessariamente descontínua, tá certo? Então, sempre vão aparecer novos problemas. Ah, esse negócio parou de novo. O que está acontecendo aí? Aqui parou? Não? Pronto, agora voltou. Hélio Rodrigues Pereira, como você aplicaria a ideia de que uma piada é a troca de uma categoria por outra para o caso do bebê que solta uma gargalhada quando vê que a bola rola numa rampa e acaba por derrubar uma garrafa? Aqui está a bola rolando, né? E ele derruba a garrafa. O bebê olha aquilo e dá risada. Por que ele acha aquilo engraçado? Mas é a coisa mais óbvia. Você tem o movimento regular da bola, tá certo? E, de repente, aquilo interfere numa coisa que não tem absolutamente nada a ver com o movimento regular da bola. Quer dizer, como é que o fato de que a garrafa venha a cair é um elemento estranho ao movimento da bola. Tá certo? Então, na hora que ele olha aquela irregularidade como parte da regularidade do movimento da bola, é que ele dá um efeito cômico na cabeça dele. Então, é exatamente isso que ele está falando. Eu sempre imaginei a apreensão humorística como resultado do efeito de sofrer a violação de uma expectativa por um fato que acontece de modo verossímil. Eu digo, muito bem, o que você está dizendo? Você está pegando, vamos dizer, o aspecto psicológico da reação humorística, ao passo que eu estou analisando a estrutura lógica. Você tem razão, é a violação de uma expectativa. Por que que é a violação de uma expectativa? Porque aquilo que está acontecendo numa categoria, de repente, é visto sob outra. Então, eu sugiro para você a leitura do... Tem o livro do Arthur Kestra, The Act of Creation, onde ele vai estudar, vamos dizer, a ligação entre, por exemplo, o humor e a descoberta científica. Mas ele está estudando do ponto de vista psicológico. Eu estou vendo aqui somente a estrutura lógica. E a estrutura lógica é, vamos dizer, a troca de uma categoria por outra, ou, vamos dizer, a superposição de duas visões, tá certo? Baseadas em categorias diferentes. Quer dizer, uma coisa você vê, a bola rolar é da natureza da bola. Então o que é isso aí? É causa formal. A bola rola por quê? Porque ela é bola. Mas ela derrubar uma garrafa não é da natureza dela. É um acidente. E quando a bola derruba a garrafa, então, vamos dizer, parece que a bola fez isso por sua própria natureza. É como se a bola tivesse uma intenção de derrubar a garrafa. E isto para um bebê deve ser mortalmente cômico, embora a gente exija algo mais de uma piada. Paulo Camargo. Professor, o senhor mencionou numa aula que os alunos deverão, no final do curso, escrever trabalhos sobre determinados temas visando a publicação. Os temas do trabalho serão livres ou pré-determinados? Pergunto que já tem um tema em mente, já gostaria de pesquisar material bibliográfico desde já. Ué, por que não? Assim, eu não pretendo determinar assuntos para ninguém, isso aí é só você que pode decidir isso aí. Agora, eu não quis explicar ainda como é que isso deve ser feito, eu acho um pouco prematuro, mas já que você está levantando o problema desde já, vamos dizer, é importante que este tema tenha importância existencial para você. Ou seja, não apenas que seja um tema de importância pública, mas algo que você pessoalmente tenha razões muito sérias para você investigar aquilo. Ou seja, é algo onde você vai, ao mesmo tempo você está contribuindo para que outras pessoas entendam algo, tá certo? Porque você precisou entender esse algo. É aquela famosa pergunta do Ortega, se o sujeito vem com um problema filosófico e ele pergunta: mas por que que isso é um problema filosófico? Por que eu tenho que aceitar isso como um problema filosófico? Quer dizer, o problema tem que se justificar. Não é qualquer pergunta filosófica que é um problema filosófico sério, é? Então, existe essa seriedade intrínseca do tema, mas existe também a seriedade existencial. Quer dizer, em que medida o seu interesse por esta coisa é genuíno? Tá certo? Ou você está pensando nisso só porque é bonitinho, só porque tá na moda, só porque alguém lhe falou, tá certo? Então, nesse sentido, eu acho que é prematuro pensar nesse trabalho, mas se você já tem isso, eu digo, bom, eu não vou querer jogar fora isso, né? Conserva isso, só que, sem dúvida, esse interesse ele vai mudar de figura muitas vezes. Eu quantas vezes não planejei fazer um trabalho e depois vi que o problema foi mudando. Quer dizer, o problema não era aquele que eu tinha pensado, era outro. Ou seja, ou às vezes, para eu resolver aquele, eu precisava ter resolvido outro, e outro, e outro, e outro. aqui, Marco Borgert. Ah, já respondeu aqui. Obrigado por dividir seu profundo conhecimento e longa experiência conosco. Em favor de sua explicação sobre Guénon, eu citaria a total e surpreendente continuidade e coerência de todos os livros desse autor, inexplicavelmente dissociados da sua biografia. Pois isso é uma coisa exatamente notável. Quer dizer, não há mudanças doutrinais sérias ao longo... Claro que existe uma mudança de opinião sobre isso ou aquilo, mas pequena coisa. É como se ele, aos 17 anos ele tivesse a estrutura inteira da sua doutrina pronta, o que é uma prova de que ele não criou aquilo, ele recebeu. Tudo indica mesmo que a doutrina fora já absorvida na adolescência e que permaneceu a mesma durante todo o seu período de vida, apesar de todas as idas e vindas biográficas. Exatamente. Quer dizer, aquilo era o material de uma tarica. Transmitida até por meios meio esotéricos. Né? Quer dizer, não se tratou do ensino propriamente dito. Quer dizer, existem certos ritos que impregnam na mente de um sujeito uma constelação doutrinal inteira. Isso existe mesmo. Agora aqui, Victor Madeira. Sem elogios inumeráveis, embora merecidos, impagável tem um quarto sentido. Por mais que se pague, nunca é suficiente, pois não tem preço, ele é simbólico. Digamos que está fora do mercado. Você vai se arruinar pensando assim. Todo mês vai ter que mandar um cheque maior. 2. Este comentário do Papa Bento XVI vai ao encontro dos comentários da aula anterior sobre a definitividade da forma da nossa vida na hora da morte. Então, vamos lá, aspas. Com a morte, a opção de vida feita pelo homem torna-se definitiva. A sua vida está diante do juiz. A sua opção, que tomou forma ao longo de toda a vida, pode ter características diversas. Pode haver pessoas que destruíram totalmente em si próprias o desejo da verdade e a disponibilidade para o amor. Pessoas nas quais tudo se tornou mentira. Olha que coisa gravíssima. Quer dizer, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité l'échange. Aquela porcaria que você fez de você, daí fecha, consolidou. Fala, essa é a sua forma. Isso aqui você tem que pensar diariamente. Né? Diariamente. Como é que eu quero chegar lá? Quem que eu quero levar lá? A única coisa importante de você levar, importante, é a sua abertura para o próprio Deus. Está entendendo? Porque se essa abertura se torna a sua forma, né? Então, Deus, quando olhar você, ele vai ver ele mesmo. Está entendendo? Quando São Paulo diz, já não é eu não vivo, é o Cristo que vive em mim. Quer dizer, eu abri de tal forma, aceitei de tal maneira aquela coisa, que eu já não sou nada. Eu sou transparente. E esse é o ideal do filósofo. Que, vamos dizer, a sabedoria, ela molde você. Você não vai moldar nada, você não vai decidir nada, você não vai ser nada. Você somente vai abrir. Tá? Abrir e aceitar. Por isso que eu chamo o método da confissão, o método da aceitação. Eu aqui não tenho nada para inventar. Né? O nosso mestre tem que ser a própria realidade. E nós temos exatamente o contrário do Kant. Quer dizer, em vez de eu unificar na minha mente, falo, não, eu sou um bicho totalmente fragmentário. Minha mente, ela quebra de 2 em 2 segundos, tá entendendo? E eu quero ser moldado por aquilo que tem unidade. O que é que tem unidade? É, vamos dizer, podemos falar de unidade do real, mas a unidade do real é Deus. Ele que vai decidir quem eu sou. Para isso eu preciso apenas aceitar. Na verdade é mais fácil do que parece. As pessoas que complicam o negócio, complicam por quê? Pela exaltação imaginativa e pelo orgulho. Evandro Ferreira Silva. Desculpe um atraso, mas gostaria que o senhor comentasse com mais profundidade uma afirmação que eu fiz na aula 4. O senhor disse então que a cobiça e a luxúria não são problemas que nos afetam tanto quanto afetavam, por exemplo, Santo Agostinho. O verdadeiro problema hoje seria o medo da cobiça e da luxúria. O que o senhor quis dizer com isso? Tem a ver com o complexo de culpa que as pessoas ricas sentem simplesmente por serem ricas? Bom, em parte, mas o que eu quis dizer é o seguinte. O advento do mundo burguês criou, mas é um tipo cuja obsessão é a segurança. A pessoa que classe, sobretudo, não estou falando grande burguês, né? Mas essa classe média, pequena burguesia, a obsessão dela é a segurança. Ela tem medo de tudo. Tá certo? E esse medo faz com que sempre viva de pé atrás, quer dizer, a tentação da tentação maior do pequeno burguês é a total covardia. E às vezes o sujeito não vai nem cometer um pecado porque ele é demasiado covarde para cometer aquele pecado, né? Agora, a busca da segurança é uma coisa terrível. Por quê? Porque ela te leva ao pior dos pecados, que é o pecado do orgulho. E se você busca a segurança, a busca da segurança, ela se converte em busca do controle. Às vezes não sempre o controle exercido pessoalmente, quer dizer, você se submete a uma autoridade que você acha que está controlando o fluxo dos acontecimentos. E daí justamente você perde a abertura com relação à realidade. Então você virou as costas para Deus. Então isso aí já é o quê? É o pecado com o Espírito Santo. Você não quer nem saber da verdade. Então aí mesmo que você vive bonitinho, vai na igreja todo domingo, você está condenado, rapaz. É? Quer dizer, o que você quis para a sua vida, vamos dizer, é um túmulo bem administrado. Onde é que você espera chegar com isso aí? É esses caras que o Jesus Cristo dizia, as prostitutas vão entrar no céu antes de você. Por quê? Porque como elas pecaram muito, elas sabem que elas precisam de Deus. Então elas se abrem para Deus e ficam pequenininhas e aceitam o perdão de Deus. Então elas têm a abertura. Agora você não tem, você não precisa, está tudo sob controle. Vamos lá. Alberto Lima. Estou criando o hábito nas minhas leituras de acompanhar os textos munidos do dicionário da língua, do dicionário de símbolos. Muito bem, ponha mais um dicionário etimológico. Isso no sentido de criar minha memória física, como o senhor já havia recomendado. Sempre que encontro uma palavra sugestiva ou referência à mitologia, vou ao dicionário de símbolos e faço uma breve transcrição do segmento, junto com informações sobre o autor e par. Espero há alguns anos ter nesse dicionário uma rede de significados muito personalizada da qual poderia me alimentar. Mas que maravilha, rapaz! Isso é muito bom! Mas isto é muito bom! Né? Uso o dicionário de símbolos Jean Chevalier Alain Gerbrandt. O que é muito bom esse dicionário. Mas existem outros. Eu sugiro que você acrescente também um dicionário etimológico. Isso é muito importante. Um dicionário etimológico que vai do português até o latim, e depois você pega um dicionário do latim que vai para trás. Tem o dicionário de Ernu e Meillet que vai. Pega o dicionário do latim, né? Então vai do latim até o, sei lá, o sânscrito, o indo-germânico, etc, etc. Cada coisa que você descobre lá é assombrosa. Agora, com isso, vamos dizer, você está criando uma coleção de instrumentos expressivos muito grande. Porém, não faça isso só com as palavras, mesmo, faça o que mencionei no começo, quer dizer, você perceber coisas cujo nome você não conhece. Hã? Eu vou dar esse exercício mais tarde direitinho, que tem alguns professores de redação que já no século XIX usavam isso, depois isso foi perdido. Né? Por exemplo, você pegar uma cor e dizer qual é exatamente o nome dessa nuance, dessa cor. Né? E também o famoso exercício que todos os escritores fazem, de você trocar os termos genéricos pelos termos específicos, os termos próprios. Né? Então, o que você está fazendo é muito bom e deve fazer. Só que não deve operar só no nível dos textos e da linguagem, mas também, sobretudo, das coisas, das emoções, das sensações e assim por diante. Uma coisa muito boa nisso é, vamos dizer, você tem um dicionário analógico. Tem esse dicionário do Francisco Santos Azevedo, dicionário analógico da língua portuguesa, que foi inspirado no Thesaurus do como é que chama? Roger seria, né? Tiago Tondinelli, traduzindo o comentário à Ética por Santo Tomás, atenção, antes que eu esqueça, Tem um sujeito de São Paulo chamado Antônio Donato. Ele traduziu quase todos esses comentários. Tá tudo meio fragmentário, meio desorganizado. Mas eu, se eu fosse empreender um comentário, eu trabalharia mais ou menos em associação com ele, porque ele já fez uma parte do trabalho e é uma pena jogar tudo isso fora. Então, sugiro, Tiago, que você... Então, o Luiz Felides, que é um dos webmasters aqui do seminário, ele tem contato com o Antônio Donato. Então, escreva para o Luiz. O Luiz botará você em contato com o Antônio Donato. Então, isso é uma coisa que nós desejaríamos editar, publicar aqui pelo Seminário de Filosofia. Então, mantenha-se em contato conosco também, porque isso aqui não vai, esse trabalho não vai ficar no papel só, não. Isso aí nós vamos publicar essa coisa. Deparei com um trecho que parece muito com suas críticas aos macacos da filosofia no mundo contemporâneo brasileiro. Manda abaixo o trecho, em latim é minha modesta tradução, mas aqui está só a tradução. Aspas. Em seguida, Aristóteles argumenta acerca dos erros de alguns homens que não estão a executar obras de virtude, mas refugiando-se através dos raciocínios filosóficos sobre as virtudes, estimam que estão sendo ou virão a ser homens bons pelo fato de que estão a filosofar. Então ele diz que tais homens apenas estudam as obras de virtude sem realmente executá-las. Ele diz que esses homens são similares aos enfermos que, de forma solícita e atenciosa, ouvem os mandamentos e normas emitidos pelos médicos, mas que caprichosamente não fazem nada do que lhes é ordenado. E então Aristóteles relaciona a filosofia com a cura da alma, tal qual o remédio com a cura do corpo. Portanto, como aqueles que ouvem os preceitos dos médicos sem seguir nunca estarão bem dispostos no sentido corporal, também aqueles que ouvem os documentos morais do filósofo e não os seguem, nunca terão uma alma bem disposta. Isso é exatamente assim. Só que, vamos dizer, esta maneira de dizer, ela já se consolidou na nossa cultura e ela hoje pode ser facilmente mal compreendida, porque dá a impressão que assim, você ouviu uma receita e você tem que seguir a receita. Quando a coisa não é assim, a verdadeira meditação sobre a virtude não consiste em você ouvir a explicação da virtude e segui-la, tá certo? Mas consiste em compreendê-la no próprio fato de executar. Quer dizer, você vai ter que partir da virtude que você tem, efetivamente. Você vai ter que fazer escolhas dentro de você mesmo. Não é ouvir o que um outro disse e fazer o que ele recomendou. Entendeu? Porque, veja, claro que você pode desenvolver inúmeras qualidades por imitação. Isso é sempre possível. Eu recomendo que até que faça isso, tá certo? Mas você não pode imitar nada se você não tem em você mesmo a raiz daquilo. Então é esta que você tem que procurar. Quer dizer, não se trata de pegar uma receita fora e copiá-la. Mas ao você ouvir a receita, você saber aqui que aquilo corresponde em você. Você precisa buscar aquela tendência em você mesmo. Está entendendo? Às vezes, ela é muito mais pequena e modesta em você do que aquilo que você está ouvindo, mas é o que você tem. Está entendendo? Outra coisa, se nós damos muitos conselhos de virtude para as pessoas, elas não vão seguir nenhum. O sujeito vai ficar esmagado, sob uma sensação de como é que se diz, de impotência. Você tem que pegar uma por uma, devagarzinho, mas não largar. Essa é a minha sugestão, hein? Quer dizer que veja, por mais bonzinho que você seja, não há virtude maior do que o próprio amor a Deus. Não tem. Qualquer perfeição humana é porcaria perto disso. Então, vou dizer, aquela abertura, aquele maravilhamento, aquele... É como uma coisa de êxtase mesmo, tá certo? Isso é que é importante. Né? É mais importante do que as virtudes, porque é isto que vai, como é que se diz, te dar alguma força. Então, comparado com isso, as suas virtudes são nada. E seus defeitos também são nada. E eu acho que é isso que é a coisa, isso é que é a coisa decisiva. Eu não estou falando do ponto de vista doutrinal, não estou passando aqui um negócio de teologia moral, estou falando apenas do ponto de vista prático, pedagógico. Né? Tá certo? Então, teologicamente falando, todas as virtudes são obrigatórias e todos os pecados são condenados. Eu digo, bom, a partir da hora que você disse isso, eu digo, ah, e daí? É? Se, mesmo que você seja um santo, você não pode ser todos os santos. Está entendendo? Outra coisa, existe uma diferença entre isso aqui dos raciocínios filosóficos sobre as virtudes, tá certo? E a meditação aprofundada. A meditação aprofundada é encontrar em você a raiz disso. Não é simplesmente criar ideias, né? Eu comecei essa aula dizendo que existe uma diferença muito grande entre você compreender a ideia que você tem sobre alguma coisa e compreender a coisa. Não é isso? Então, quer dizer, por exemplo, as virtudes. O que é uma virtude? Virtude é um impulso que você tem. Todos têm um impulso da virtude. Né? Coisas boas que você quer fazer. Tá certo? Movido pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo, pela piedade que certas coisas te inspiram. Tá certo? Eu digo, mas por que você não deixa você mesmo fazer essas coisas? Por que que tem algo que se opõe? É esse que se opõe que você tem que ir tirar. Né? Agora, você não precisa compreender filosoficamente as virtudes, ou muito menos teologicamente. Então, muito mais importante do que isso é você saber onde elas estão em você. Hã? Rogério Perigo. Certa vez o professor falou dos jogos de linguagem criados por Descartes, Kant e outros, e da perdição em que entramos quando aceitamos esses jogos, por não ter relação nenhuma com a experiência real. Isso não nos aproximaria do pacto de ficção entre a obra e seu leitor na literatura? Sem sombra de dúvida. Essas filosofias apelam à sua suspension of disbelief. Então, você pode pensar como eles. E como pensar como eles é um negócio elegante que pode te dar alguma segurança, você acaba pensando como eles. Mas note bem, isso é uma relação entre leitor e autor. E cadê o objeto? Cadê a coisa da qual ele está falando? Onde ela está? Quando é que ela vai falar? Ela não fala, entendeu? Então fica um jogo. Kant diz isso e você pensa aquilo. E você tentar moldar o seu pensamento do Kant, para você poder ver como ele. Digo, tudo isso está muito bem, mas do que o Kant está falando? Eu sempre gostei que nas minhas aulas, vamos dizer, a coisa decisiva fosse o objeto do qual nós estamos falando, não o professor e os alunos. Hã? Quer dizer, nós aqui, nós não somos o espetáculo. Hã? Eu estou ensinando o espetáculo e vocês estão vendo o espetáculo, mas o espetáculo é uma terceira coisa. Hã? E a terceira coisa é o do que nós estamos falando. Tá certo? Então, não é questão de você. Note bem, nunca é questão. Eu nunca estou tentando demonstrar nada do que eu estou falando, eu só estou exemplificando e pedindo que vocês exemplifiquem também, com a sua experiência. Essa é a coisa que eu acho mais chata do mundo é você fazer uma teoria, um monte de prova em favor dela. Isso é o pode ser necessário às vezes, por exemplo, sei lá, num tribunal, mas em filosofia isso é inútil. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém. Não estamos aqui para provar teses. Eu estou falando da experiência e apelando a que vocês tenham a mesma experiência. E se a sua experiência parecer diferente da minha, por favor, me avise. Né? E Não seria este o principal motivo porque a maioria das pessoas aceita tão facilmente os pressupostos científicos, porque não são capazes de imaginar, de inventar situações, de colocar-se em outros mundos? Daí a necessidade de criar um aparato imaginário que nos torne capazes de identificar a realidade da ficção, mas é batata, é exatamente isso que eu estou dizendo. Quer dizer, às vezes é pura falta de imaginação. Por exemplo, o sujeito acreditar que existe uma concepção científica do mundo. Eu falei, uma concepção científica do mundo é impossível. Se você juntar todas as ciências, todas, e conseguir sintetizar, fazer a ciência, você fala, isso aí não completa uma concepção do mundo. Porque o mundo não pode ser concebido, meu filho. O mundo só pode ser percebido. Conceber o mundo, é criar outro. Eu digo, para que serve isso? O que quer que o mundo que você conceba é só mais uma coisa que aconteceu dentro do mundo. Pior, aconteceu dentro do micromundo que é a sua cabeça. Entendeu? Então, uma concepção do mundo não serve para nada. Agora, uma percepção do mundo serve. Porque quando a gente está percebendo, é o negócio do Heráclito. Nós todos vemos que estamos no mesmo mundo. Então não precisa ter uma concepção. Se tiver uma concepção, você tem a sua, eu tenho a minha, o vizinho tem a dele e assim por diante. Cada um fica lá com a sua bela concepção do mundo, né? Só cada um vivendo dentro do seu mundinho, tá certo? Então são todos, como diz Heráclito, são todos adormecidos. Nós aqui não queremos criar uma concepção do mundo, mas criar sucessivas percepções, né, que nos levem a esse reconforto de saber que estamos no mesmo mundo. Porque isso é realmente é gostoso. Só, não fomos nós que fizemos esse negócio. Nós não temos que fazer. Está tudo aí. E não é tão ininteligível quanto parece. Na aula passada, o professor disse que Emílio Durkheim fundou a ciência da sociologia sobre os pressupostos inconsistentes das antigas e tão atuais sociedades de livre pensamento francesas. Saussure também fundou a ciência da linguística sobre pressupostos inválidos, como arbitrariedade. Claro, Saussure, ele, vamos dizer, o signo tem alguma relação intrínseca com a coisa significada? Platão já dizia o seguinte, às vezes tem, às vezes não tem. Olha que coisa incrível, né? Porque se você partir da arbitrariedade do signo, tá certo? Você nunca vai explicar por que que em quase todas as línguas do mundo, o som de M tem alguma coisa a ver com mamãe. Não é isso? E o B, P e V tem alguma coisa que ver com o pai. Não. Então, é uma coisa aparentemente inexplicável. Então, por outro lado, tem certas palavras que, claro, foram inventadas, são convencionais, não tem nada que ver. Então, nós não dá para a gente saber se o signo é arbitrário ou não. Então, o que fez Saussure? Determinou que, como pressuposto, todos os signos são arbitrários. E começa a raciocinar a partir daí. Fala, bom, mas esse pressuposto está errado. O pressuposto certo é não sabemos. Se você não sabe, para que você vai fazer de conta que sabe? Só para você criar uma estrutura toda e dar um monte de trabalho para muita gente, tá certo? E depois não chegar a absolutamente nada. Quer dizer, começa com Saussure e termina com esse negócio do desconstrucionismo. Veja que coisa. O desconstrucionismo diz o seguinte. Nenhum texto se refere a nada fora dele. O texto é uma unidade fechada que só se refere a si mesmo ou então a outro texto. Eu digo, mas escuta, se você já disse que o signo é arbitrário, é claro que todo texto tem que ser isso. Por que vocês levaram 100 anos para chegar a esta conclusão que já estava dada na premissa? É porque vocês são muito burros. Agora, a premissa é falsa e a sua conclusão também é falsa. Então, com tudo isso, se gasta dinheiro, se cria problema, tá entendendo? Só faz a pessoa sofrer. Então, o fato é que a relação entre linguagem e realidade, ela em si mesma faz parte da realidade. E se todos os signos estivessem absolutamente separados da realidade, tá certo? Nós jamais poderíamos conectá-los de maneira alguma. Inclusive, tudo que você escrevesse sobre os signos também estaria separado dos próprios signos. Porque os signos, nesse caso, passam a ser tratados como objetos ou realidades. Se não tem relação entre signo e realidade, o que eu escrevo sobre o signo também não tem relação com o signo. Precisa ser muito inteligente para perceber isso? Não, basta 2 minutos. Então, que caminhos podemos seguir para sair da arapuca saussuriana? O velho Platão. tem o diálogo dele, o Crátilo, é sobre isso aqui. E a conclusão dele é exatamente o que eu estou dizendo. Umas palavras são arbitrárias, mas para que existam as arbitrárias, tem que existir outras que não são. Por exemplo, aqui no inglês é impressionante o número de palavras inglesas que são onomatopárquicas. É impressionante. E se é onomatopárquico, não pode ser arbitrário. Quer dizer, foi baseado numa imitação de uma coisa real. Deixa eu ver. Não, eu acho que já deu hoje, né? Quantas horas temos aí? Mais 3 horas. Vamos ver mais uma aqui, vai. Pergunta muito comprida, então fica difícil. Agora tem aqui uma pergunta que não tem assinatura. Nesta fase do nosso curso de formação do imaginário através da literatura de ficção, de filmes, etc., pergunta: o estudo da matemática pode ser de alguma utilidade para a captação das possibilidades da vida humana? Na verdade, eu não sei. Essa é a resposta. Eu acho que, em geral, não. Para a maioria das pessoas, não. Mas pode ter alguém para quem isso sirva. O problema com a matemática, assim como com a lógica, é que ela é, sobretudo, uma arte combinatória, tá certo? Que não se refere a nada. Que são somente formas. Então, idealmente, isso tudo pode funcionar na base do puro automatismo. Então, para muitas pessoas que estudam isso, isso se transforma num verdadeiro vício. Eu acho que mais importante do que estudar matemática, ou do que estudar lógica, ou do que dizer, é ver figurinhas, como dizia Leibniz. E olha que Leibniz era um grande matemático. Gostaria que o senhor repetisse o nome do livro indicado há poucas aulas que fala a respeito da música vista como símbolo do modo como as situações da vida acontecem. Eu acho que você se refere ao livro do Victor Zuckerkandl. É um livro muito raro e aguarde que nós vamos publicar. Ele escreveu... Hã? Zuckerkandl. Z-U-C-K-E-R-K-A-N-D-L. Mas não se preocupe que nós vamos publicar esse livro aqui. Ele escreveu 3 livros, se possível, vou publicar os 3. Hélio Fernandes, você tem usado a palavra imaginação com 2 sentidos que me parecem um pouco diferentes. Em primeiro lugar, a imaginação como aquela construção contínua de imagens que acontece mais ou menos subconscientemente, estabelece a ponte entre os sentidos e os conceitos. Em segundo lugar, a imaginação como aquela criação consciente de imagens que realizamos quando criamos um texto, o sonho acordado e dirigido. Sem dúvida, são dois sentidos diferentes. Quer dizer, por um lado, você tem o fluxo onírico que não para, tá certo? Mas você pode ter alguma interferência criativa nisso, como tem no caso do sonho acordar dirigido, tá certo? Mas note bem, o sonho acordar dirigido é você mesmo que está dirigindo, ou o seu psicoterapeuta que está dirigindo. Então, ele já não é a mesma coisa que o fluxo onírico espontâneo. Mais ainda, nós não estamos interessados tanto no fluxo onírico espontâneo, quanto na percepção espontânea, tá certo? Da qual o fluxo onírico é o primeiro resultado, quer dizer, aquilo que você percebe durante o dia aparece de algum modo no seu sonho. Tá certo? Se você começar a interpretar sonhos, isso aí vai tudo atrapalhar. Tá certo? Só nos interessa do sonho aquilo que se refere a uma realidade. Por exemplo, coisa mais simples, por exemplo, você tem um mal-estar durante a noite, ele aparece um sonho que expressa em imagens esse mal-estar. Você está com uma indigestão e esse só aparece no sonho como, sei lá, um demônio que está te perseguindo, uma coisa assim. Ou seja, você está percebendo o seu mal-estar antes de você percebê-lo refletidamente. Tá certo? Então esse sonho traduz uma realidade. Bom, um dos livros que eu li a esse respeito conta uma história interessante. Eu não sei se eu contei para vocês. Um sujeito que diz assim, pega assim, a primeira imagem que lhe apareça na mente e diga. Então as pessoas diziam umas coisas interessantes, e tinha um sujeito que ficava quietinho, não falava nada. Daí, e você aí, fulano, você não fala nada? Não, é que eu só pensei, é bobagem. Tá? O que você pensou? Eu pensei um pneu. Negócio mais, né? Ele disse, onde você viu esse pneu? Daí ele lembrou, porra, eu vi o pneu na casa da minha cunhada e vi que aquele pneu estava muito velho e gasto e que ela estava se arriscando a um desastre. Daí fui telefonar para a cunhada imediatamente. Você está vendo que aquela imagem pareceu uma bobagem? Era uma informação importante que ele pegou e depois não pensou mais naquilo. Está entendendo? Então, esse tipo de imagens, esses são muito importantes. Não tem que ser interpretado, são informações da vida, frequentemente literais, que mostram aquilo que o Leibniz chamava as pequenas percepções, que até hoje eu acho o termo certo, são as pequenas percepções. Você percebeu, durante um segundo e depois esqueceu. Então, isso não podemos dizer que é propriamente uma imaginação, foi uma percepção que reaparece na imaginação e que está lhe dando uma informação importante. E que você esqueceu. Está entendendo? Quer dizer, se não fosse esse do professor, não, fala, mesmo que a imagem pode parecer uma bobagem, diga o que é. Né? A hora que o cara disse, ele lembrou onde ele viu o pneu, porra. Entendeu? E veja, o fato de o pneu aparecer sozinho, né, na imaginação dele, é um sinal. Quer dizer, pô, você percebeu isto e você devia ter avisado sua cunhada. Não é interessante isso aí? Isso acontece com muita frequência. Rodrigo Lacroix. Na medicina ocidental moderna, a determinação da exposição a algum fator de risco para o desenvolvimento das doenças e a avaliação de grau de risco para o surgimento de doenças é pedra de toque não somente da pesquisa médica, mas também da terapia médica moderna. Como o senhor avalia os estudos epidemiológicos da medicina? Através dos estudos de coorte, de prevalência e de ensaios clínicos aleatórios, seria possível verificar a ação real das variáveis estudadas, como, por exemplo, o efeito cigarro no gênese do carcinoma pulmonar ou dos flavonoides na prevenção da aterosclerose? Em caso negativo, onde estaria o defeito intrínseco da abordagem epidemiológica contemporânea? Bom, o defeito intrínseco da abordagem epidemiológica é que ela não se aplica a nenhum caso concreto. Quer dizer que... eu me lembro a história do Darcy Ribeiro, que ele estava lá com câncer, né? E daí informar, não, esses casos, esse câncer que você tem, tem 30% de causas em que ele é autorremissivo, ele cura sozinho. Ele pensou, falou, tô nessa. Saiu do hospital, foi para casa e viveu mais 40 anos. Então, mas ele estava nessa porque ele decidiu, é? Ele podia estar nos 70% e não nos 30%. Tá certo? Em segundo lugar, você precisa ver que a avaliação de risco é uma coisa enormemente arriscada. Sobretudo, quando você avalia esses riscos isoladamente e não os compara com outros. Por exemplo, essa semana mesmo eu estava falando outro loudspeaker. Quantas pessoas morrem de câncer por ano? São 600 mil. Quantas morrem por causa da medicina, por erros médicos, causas iatrogênicas? 1 milhão. Então, a medicina já ficou mais perigosa do que o câncer. Então, na verdade, a medicina é, nos Estados Unidos, a maior causa de morte que existe. Então, agora, se você pega, olha aqui, se você fumar, você tem um risco de 0,0000% de morrer. Agora, mas se eu consultar você, eu tenho um risco muito maior. Então, o risco, veja, risco estatístico, o que é uma probabilidade? Né? Uma probabilidade é uma necessidade limitada. Isso é uma coisa, tem que acontecer, mas não sempre. Acontece com uma frequência X. A probabilidade ela tem que ser quantificada, porque probabilidade não quantificada significa nada. Tá certo? Dá mais um cafezinho para mim. Esse aqui está frio. Ora, a probabilidade, se ela é estatística, ela só tem significado concreto se for comparativamente a outros riscos. Porque, vamos dizer, o risco em si, o risco abstrato, falando, não tem o menor sentido, porque parte do princípio de que o normal é não sofrer risco nenhum. Agora, existe alguma vida humana sem risco? Não. Não é isso? Então, isso quer dizer, se você diz que tem um risco de 1%, 2%, 3%, esta estatística em si mesma, ela não significa nada. Um risco só vale alguma coisa em comparação com outro risco. Está entendendo? Por exemplo, por que que nós sabemos que é perigoso viver no Rio de Janeiro? Porque nós sabemos que vivendo em outra cidade você corre menos risco. Agora, se o Rio de Janeiro fosse a única cidade do mundo, né, então você não pode dizer que aquilo é perigoso. Por quê? Porque você não tem padrão comparação. Você está arriscado a levar uma bala perdida na cabeça, porque é da natureza das coisas você levar uma bala perdida na cabeça. Sabe aquele negócio, para morrer basta estar vivo? Qual é o risco de morte que nós sofremos? É de 100%, né? Então, quer dizer que isso não significa nada. Agora, se tem um outro lugar onde as pessoas estão vivendo um pouquinho mais, bom, começou a significar algo. Acontece que este pessoal da epidemiologia, eles vivem hoje de buscar riscos hipotéticos. E para isso você aloca verbas de pesquisas enormes. Então, quer dizer, para você obter a verba, você já precisa provar que existe um risco do risco e que vale a pena estudar aquilo. Então, o resultado, toda hora estão produzindo riscos e mais riscos e mais riscos e mais riscos. Eu digo, peraí, e a comparação, quando é que vocês vão fazer? Hã? Não vão fazer nunca. Então, assim, olha, meu filho, se você come feijão, você corre um risco de X%, papá, então, melhor não comer. Se você come açúcar, corre o risco daquilo. E peraí, mas soma tudo, veja o conjunto dos riscos. E daí você vê que algumas coisas que você está chamando de risco não são risco de maneira alguma. Agora, o dado estatístico isolado de outros dados estatísticos, isso faz-me rir, isso vamos dizer, é uma debilidade mental, isso é uma deformidade mental. Tudo o que é estatístico é por natureza comparativo. Agora, se você está comparando, quer dizer, um risco de X% com a hipotética ausência de risco, então você está supondo que ninguém jamais corre risco algum, somente as pessoas que estão dentro daquele caso. Então, quer dizer, esta é a falha metodológica fundamental. Não existe risco de 1%, de 2%, de 3%, só existe risco comparativo. E nesse sentido, eu digo, o maior risco é submeter-se a qualquer tratamento médico de qualquer natureza que seja. Porque se você pegar assim, vamos dizer, a coisa mais que mata mais aqui, né? Câncer e doenças cardíacas. Né? O número de pessoas que morrem de câncer e doenças cardíacas é aproximadamente metade daqueles que morrem por causa de iatrogênicas. Agora, o pior é o seguinte, o pior é que nós realmente precisamos da medicina. Nós não podemos jogar lá fora. Se dissesse, ah, nós paramos de ir ao médico, não vamos nunca mais. Eu digo, bom, tem situações onde você pode evitar de ir ao médico, mas tem outras que você não pode. Então, aí você tem um caso de risco altíssimo, altíssimo em comparação com os outros riscos. Por exemplo, você vê campanha contra armas de fogo. Eu digo que se você pegar o número total de homicídios por arma de fogo, ele é 1% do que morre na medicina. Então, o risco de você ser assassinado por arma de fogo é muito menor do que você morrer na mão do seu médico, que não morreu na mão da melhor equipe da América Latina. É que nem seria a América Latina, seria a América do Norte. Então, o raciocínio epidemiológico, ele está errado na base quando ele não leva em conta a comparação entre os riscos, quando ele pega riscos abstratos. Mas pegar riscos abstratos é a base da disputa por verbas de pesquisa. Então, quer dizer, o sistema de produção do conhecimento está viciado. Mais ainda, esses riscos estatísticos, eles tão logo são descobertos, eles são usados em campanhas para mau controle social. Então, por exemplo, como é o negócio do cigarro, começou com o cigarro, depois foi para o fumo passivo, agora já tem o fumo de terceiro grau. O que é? O sujeito que fumou lá fora, mas ele traz partículas de nicotina na roupa e pode matar as pessoas em torno. Há um risco de 0,00. Então, claro, se você disser que há um risco de X%, por pequeno que seja, o médico é obrigado a prevenir você. Agora, ele não está dizendo o seguinte, você para de fumar porque você corre um risco grande. Agora, se você der ouvidos a mim, você está correndo um risco muito maior. Ele não vai dizer isso. Então, qual é o erro? O erro é a posição social da medicina como instrumento de controle social. Então, e também a própria concepção do Estado como aquele que deve proteger a comunidade contra todos os riscos possíveis e imagináveis. Então, olha, qual é o fator mais assassino no mundo depois da medicina? O Estado. Quem é capaz de matar tanta gente quanto o Estado? Ninguém. Então, aí é o caso de você botar a raposa para tomar conta do galinheiro. E todo esse pessoal que está alertando contra riscos está fornecendo argumento ao Estado para que ele crie novos instrumentos de controle social. E ele adora isso, e é por isso mesmo que ele financia isto. Agora, se você aceita a proteção estatal contra um desses riscos hipotéticos, logo vem outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e isso nunca acaba. Por exemplo, toda vez que eu entro aqui numa conferência, a conferência de conservatives, e chego lá, tem uma placa na porta, esse edifício é smoking free, quer dizer, veja, até a expressão é invertida, né? Dá a impressão que está te oferecendo uma liberdade, quando na verdade está te proibindo, né? Digo, olha, mas vocês são conservativos, vocês já entraram nesse negócio do discurso invertido e vocês já aceitaram este controle estatal sobre a conduta particular e vocês querem me dizer que são conservadores? Vocês já perderam a briga. Só aí já perderam, porque não é para aceitar nada nunca. Olha, primeira proteção estatal que eu quero é proteção estatal contra o próprio Estado. Isso é a base da Constituição americana. A Constituição foi feita para proteger as pessoas contra os próprios autores da Constituição. Olha que coisa maravilhosa, né? É que nem eu, no meu programa Throughout Speak, eu começo rogando a Deus, não proteção a mim, eu rogo proteção aos meus inimigos contra mim. É. E o Estado americano foi feito nesta base, rogando a Deus que protegesse as pessoas contra o próprio Estado. E isso é o principal. E o resto, as pessoas se viram, pô. Viram esse exercíciozinho que eu dei sobre o socialismo hoje para vocês, sobre a economia? Veja, basta um pouco desse exercício, tá certo? Para você ver que o método certo de controle da sociedade humana, Deus já inventou, chama-se amor ao próximo. E ele já é a base. Não é que o amor ao próximo deve... Você pensa que amor ao próximo deve ser apaixonado pelas pessoas, dando beijinho, falando, não é. Ele é a natureza das coisas, ele já existe, ele já funciona. Todo mundo está sendo movido pelo amor ao próximo. E claro que falha, muitas vezes falha. Digamos que tenha 20% de falha. O amor vira ódio. Acontece. Mas, em geral, ele prevalece. E ele é o controle social. Então, para quem que precisa ver uma outra entidade que diz, não, agora não vai amor ao próximo, agora é a organização racional da sociedade. Eu digo, isso aí é o diabo, porra. Você não é capaz de organizar nem você mesmo. Você olha a vida de Stalin, olha a vida de Fidel Castro, Olha a organização que eles tinham nas suas famílias. Olha, minha família é uma bagunça. É? Mas não tem desrespeito, não tem um matando o outro, não tem isso, você está entendendo? Se eu não tivesse nem isso, eu não teria cara para comparecer aqui dentro de vocês para falar um negócio desse. É? Agora, você vai ver lá, filho do Fidel Castro fugiu para Miami. O regime é tão bom que até a filha do cara foge. E são esses caras que querem dirigir a sua vida quando não são capazes de dirigir sua casa, porra. Né? Então, basta um pouquinho de imaginação para você perceber que esta ideia da regulação total, ela é louca em si. Agora, uma regulação baseada em riscos estatísticos hipotéticos, de o que é isto, meu filho? Hã? Quer dizer, eu vou querer que o Estado me proteja contra um risco hipotético. Se você aceitou isso, você já se aviltou até o fim. Sobretudo porque aquele que está te oferecendo, aquele através do qual o Estado oferece a proteção, é ele próprio um risco. Quer dizer, eu já tinha visto isso no Brasil, no tempo que eu editava a revista médica. O doutor Carlos Silva Lacaz, que era um grande epidemiologista, já tinha chegado a essa conclusão. Falava, a coisa mais perigosa que tem é a medicina. Isso nos anos 60. Agora, aqui nos Estados Unidos, com essa estatística que eles fizeram em 2006, falaram, isso aqui é um negócio de arrepiar os cabelos. Agora, aqui ainda tem um negócio, veja, que não tem no Brasil. Aqui você tem outra coisa que ainda é pior do que médico, que é advogado. Então está todo mundo louco para processar o médico e meter ele na cadeia, e ele vai para a cadeia. E mesmo assim, ainda mora um milhão de pessoas. Agora, imagina no Brasil, onde é impossível você condenar um médico por qualquer coisa. Então, as estatísticas de iatrogenia no Brasil devem ser um negócio assim, absolutamente majestoso, mas essa estatística jamais vai existir, porque eu acho que a última vez que alguém fez foi o Carlos da Silva Lacaz, que era um cara que todo mundo tinha medo dele, porque era o catedrático da USP, era secretário da Saúde, não sei, então ninguém falou nada. Ele publicou o livro, todo mundo fez de conta que não viu, mas ninguém falou mal. Mas eu imagino que a estatística do erro médico no Brasil seja um negócio esplendoroso. Entendeu? Eu vou lá, mas como é que o máximo fator de risco vai nos proteger contra os outros riscos? Isso aí é como o socialismo, quer dizer, no socialismo a criminalidade baixa, porque você tem a monopólio estatal do crime. Eu digo, e se deixasse, deixa o banditismo florescer? Vamos supor que na União Soviética, acabou, agora está liberado o banditismo, pode matar quem você quiser. Eles não chegariam a matar tanta gente quanto o Estado matou. Quer dizer, o banditismo avulso nunca é tão produtivo quanto o banditismo estatal. Então, vamos dizer, o próprio conceito epidemiológico, ele está errado em si, por ele não ser de ordem comparativa. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, esse negócio do cigarro, eu realmente não gosto de falar disso, por quê? Porque eu sou um fumante inveterado, então as pessoas vão dizer que eu estou falando em causa própria. Né? Se bem que eu não ganho nada com isso, só gasto dinheiro com essa porcaria. Mas quando você vai ver, o fumo está associado a certas doenças, não quer dizer que ele causa. Prova de causa, não tem nenhuma, zero, zero, zero. Está estatisticamente associado a tais coisas. De tal modo que, no fim das contas, bom, morre 400 mil fumantes por ano. Morre mais ou menos na mesma idade dos outros. Então, bom, pode até haver um risco, mas ele é tão remoto que você pensar nisso já é neurótico. Agora, vale a pena você neurotizar uma sociedade inteira e você criar instrumentos de controle social absolutamente draconiano para proteger as pessoas contra um risco indireto e hipotético? Fala, mas quem tem direito disso? Isso aí já é um risco. Você está dando autoridade, você está dando poder a uma entidade que em si mesma é mais mortífera do que aquele risco que você está correndo. Lembra que eu falei minutos atrás, que quando veio o mundo burguês, a base do mundo burguês é a busca da segurança. Então, essa é uma das contradições do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo cria uma vasta classe média, pega os caras que estavam na miséria total, dá uma vida melhor para eles, tá certo? Dá lá uma casinha, um carrinho, um bom emprego, e daí o sujeito começa a ficar com medo de perder aquilo. Daí o que ele faz? Quer um governo que proteja contra aquilo e que intervém em tudo, então quer a porcaria do socialismo. Esse é o problema do capitalismo. Uma vez tem uma mulher aqui que falou, a sociedade aqui está errada porque ela trata as pessoas bem demais. Falei, olha, tem razão. O capitalismo é tão bom que as pessoas acabam querendo o socialismo para acabar com ele. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas me parece que é isso. Quer dizer, o problema é só este. Esse método não está errado, caso por caso. Ele está errado porque só pode haver epidemiologia de conjunto. Riscos epidemiológicos isolados são o absurdo dos absurdos. Luiz Felipe Adurens Cordeiro. É a última pergunta. Enquanto o senhor descrevia o exercício, me lembrei de seguir as palavras de Mário Ferreira dos Santos no livro Práticas de Oratória. Para justificar o nosso método, damos exemplo de quem, ao dirigir-se para uma cidade que não conhece, contempla-a do alto de um morro. Tem dela uma visão sintética. Depois, ao visitar suas ruas e bairros, vai conhecê-la com pormenores. Finalmente, quando se afasta da cidade e a contempla outra vez do alto do morro, tem dela uma visão concreta, muito distinta da primeira, embora tenha já uma visão geral. Esta já inclui aspectos de minudências que antes desconhecia. Perfeitamente, é como ele descrevia o que ele chamava o método concreto. Quer dizer, você tem primeiro o enfoque sintético, depois o enfoque analítico, depois o enfoque concreto. Isso é perfeito. Alexandre pergunta, o senhor poderia citar rapidamente 5 dos melhores livros de geopolítica, RGB, Islã e Globalismo que o senhor já leu? 5 melhores? Eu acho um muito bom o do Jeffrey Nyquist, Origens da Quarta Guerra Mundial. Deixa eu ver, para pensar outros 4. Eu vou pensar os outros 4, mas tem tanta coisa sobre isso. Não consigo fazer a listinha agora, não. Bom, então, acho que por hoje é só. Muito obrigado e até semana que vem.